JCast. Dark Onyx. Olá! Lavendel. Que energia é esta? Feliz hoje, por quê? O que aconteceu de bom na sua vida? Assim, na minha aconteceu porra nenhuma, não sei, aconteceu alguma coisa de bom, não? Não, cara, sabe quando você tá irritado, que você grita? Então, mais ou menos isso. Cara, eu tô chocado, os postes são ocos. Hein? Os postes são ocos. Eu tô chocado, eu descobri isso hoje, vindo pra cá, tinha um poste quebrado, e as pessoas estavam enfiando lixo dentro, porque as pessoas não podem ver um buraco e começam a enfiar lixo dentro. Aham. Uhum. E aí não culpo tanto as pessoas da nossa cidade, porque sumiram com todas as lixeiras das nossas ruas, né? Aí tem que ficar dentro do poste. Eu acho que as pessoas ficaram tão maravilhadas de descobrir, assim como eu, que um poste é oco, porque tem, rola uma estrutura de ferro embaixo e aquele concreto por fora. O bicho é oco, ele não é um, sabe, um espeto maciço, enfincado no chão, como eu achava. Eu também achava. Então, eu gostaria muito que os ouvintes também achassem isso pra não me sentir tão retardado, mas eu tô chocado, assim. Aí, logicamente, como toda questão aparentemente simples, sempre me desperta outras questões de ordem mais filosófica. Então eu fiquei pensando, tipo, qual o tipo de pessoa que abre uma empresa pra fazer poste, sabe? Tipo, ele é frustrado do quê, né? Porque eu tive em Viçosa há pouco tempo, na universidade de lá, que é muito grande. Peraí, então... calma, o cara não faz só poste, né? Não? Não, o cara que cuida do poste deve cuidar da calçada, talvez do asfalto. Tá. Mas enfim, mas eu vou continuar no meu raciocínio. Porque eu tive em Viçosa há pouco tempo, a universidade lá muito bonita e tal, e aí eu fui ver a lista dos cursos que tem lá. E tem, eu, pena que agora eu não vou lembrar de nenhum, mas tem cada graduação tão bizarra que eu fico me perguntando, como que alguém teve a ideia de fazer isso, disso uma graduação? E dois, quem é que faz isso, entendeu? Tipo, por exemplo, tem os básicos, é todo mundo que faz farmácia ou fisioterapia, por exemplo, ou enfermagem, é médico frustrado, não conseguiu fazer medicina. Sim. Agora, se você vai fazer economia doméstica, você é frustrado de quê? Economia doméstica faz o quê, cara? Ajuda a economizar feijão, não sei. Não, é, economia doméstica que eu sei é uma... No Japão tem, né? Que é é uma matéria da escola que você aprende a cozinhar, aprende a fazer coisas no ar. Então é isso que o pessoal aprende? Cozinhar é culinária, né? Economia doméstica você aprende... Não, tô dizendo no colégio japonês, onde você aprende a limpar a casa, cozinhar... Talvez seja isso. Agora, o que eu quero saber... É o curso de dona de casa, então, economia doméstica. É, eu queria saber frustrado de onde. Engraçado que meu primo tá se formando em história, né? Eu fui lá pra formatura dele. Daí rola um livrinho com a biografia de todos os formandos e rola uma foto inicial com o curso e a foto dos formandos. A economia doméstica era, sei lá, tipo, um bando de mulher e um cara. Provavelmente gay, no meio. É, e eram pessoas, sei lá, novas? É, eram... Porque eu fui pensar, a economia... Assim, ninguém tava parecendo muito feliz, não. Porque... O povo fica com a cara de, o que eu vou fazer com esse curso agora? Eu acho que a gente devia ter pensado nisso. Devia ser todo o pessoal que foi, tentou, sei lá, medicina e colocou como segunda opção a economia doméstica, porque achou que ia passar... E aí você ferrou e teve que ir pra economia doméstica mesmo? Não, eu já falei que quem faz medicina vai fazer fisioterapia, enfermagem. Não sei lá, vou fazer outra coisa, não sei. Não sei, economia normal, né? Aí não conseguiu entrar pro curso de economia e entrou no doméstica? Que é, eu já vi gente que foi tentar jornalismo que tinha segunda opção, sobre colocar botou música. Não, eu sei. Não, eu sei, eu entendo. Algumas áreas são mais óbvias, outras nem tanto, só que essas que eu vi lá eram impossíveis. Por exemplo, eu não vou lembrar o nome do curso, mas por exemplo, tem um curso X, sei lá, tem meio ambiente, sei lá, por exemplo. E tem um outro curso que chamava, sei lá, meio ambiente e árvores. Algo assim, sabe? Era o mesmo curso. Especializado em árvores. Era, sabe, assim, é um outro curso, sabe? São outros 4 anos diferentes, que o nome é o mesmo, mais alguma coisa, quer dizer. Então, por que se importar em existir o curso anterior? Não é mais fácil você fazer esse novo curso, que ainda tem aquela coisa a mais? Cara, o curso que eu faço na minha faculdade, ele tem exatamente a mesma grade do curso da noite. É idêntico. Sendo que eu tenho nomes diferentes, uma graduação e outro um tecnólogo. A única diferença, eu acho, é que no final você não faz TCC do outro. Então, vai vindo da árvore e você faz TCC sobre árvores. É, provavelmente é isso, da árvore dura mais, por ser mais especializado. É, eu não sei. É, semana... O quê? Eu ia falar de reality shows aqui. Posso falar de reality shows? Você tá vendo um monte, né, cara? Eu tô vendo um monte de reality shows. Eu só tô viciado em Black Swan. Tô vendo toda semana a porcaria do filme. E vendo Black Swan todo dia, o dia inteiro. Cara, eu saí do cinema. O filme, quando me toca que o filme tá acabando, porque agora já sei o filme de cor, né? Quando eu me toco que o filme tá acabando, eu, peraí, não, eu quero mais 2 horas. Eu saio do cinema literalmente com vontade de entrar na próxima sessão. Não, eu senti isso também, só que eu só vi uma vez até agora, mas eu senti isso também. Mas eu tô vendo muitos reality shows que não são tão profundos quanto Black Swan, mas são muito divertidos. Eu amo reality shows, eu já tava falando, né, de pessoas fúteis, né, esses reality shows do E! Entertainment Television ou de outros canais e tal, que basicamente você pega assim, eu tô um pouco cansado de reality show, eu nunca gostei do reality show brasileiro, porque aqui, no, assim, eu gostei do primeiro No Limite, lá no pré-história. Casa dos Artistas, era ótimo. Casa dos Artistas, um é épico, sabe, é lindo, maravilhoso, assim, não tem igual. E de todos os Big Brothers, eu nunca parei pra ver muito nenhum, assim, só o último, o 10, que eu fui ver pela curiosidade do elenco ali e tal, e acabei acompanhando. Aí eu descobri essa modalidade, que é o quê? Quando você vai zapear na TV a cabo, você descobre que existem reality shows que não é ninguém competindo com ninguém. É só o mesmo dia a dia documentado de alguém que geralmente não tem o menor interesse pra você, mas por algum motivo você fica assistindo a si mesmo. Como, por exemplo, essas patricinhas que tem no E! Tem o Keeping Up with the Kardashians, que é super legal, que são essas 3 garotas, que elas são filhas de um dos advogados do O.J. Simpson, que já morreu. Eu não tô... O advogado ou O.J. Simpson? O advogado. O O.J. Simpson tá vivo, né? Não sei, tá? Tá vivo, ele foi inocentado, né? Ele foi inocentado, e olha que louco, né? Lá, por exemplo, lá se você já... Acho que aqui também, não sei. Você, a partir do momento que você é julgado inocente por um crime, por exemplo, você pode, depois que o julgamento acabou, dizer que você fez mesmo. Lero, lero. Ninguém... Tá ok? Tá ok, porque você já foi decidido que você foi... A não ser que alguém ache novas provas, novas evidências, não sei. Mas peraí, se você falou, é uma prova. Não, mas ele meio que não falou o que ele fez. Me parece que ele escreveu um livro. Olha que louco, cara doente. Porque ele o caso dele girou em torno do assassinato da ex-mulher. Ele matou a ex-mulher dele, ou a mulher dele, e o amante dela, algo assim, né? E ele escreveu um livro que conta uma história, entre aspas, ficcional. Ah, sim. E o What If, né? E se eu tivesse mesmo matado elas, como seria? Contando a história dele matando essas pessoas. Como, assim, finge que eu fiz. Como seria? Quer dizer, é bizarro isso. Que bonito. E aí, por algum motivo, alguém achou que as filhas desse cara fossem dar um reality show legal e legal, porque elas são extremamente fúteis. E é o dia a dia delas, assim. Tem o Pretty Wild também, que também são 3 patricinhas fúteis. O mais bizarro são dos italianos, né, que você me falou. Então, aí tem esse Jersey Shore, que eu comecei a ver, é um da MTV, que eu comecei a ver porque o Saturday Night Live faz muita paródiazinha com eles. Eu queria rir das paródias, então eu vou ver o original pra poder rir da paródia. Inclusive, as Kardashians do SNL são ótimas também. E aí eu fui ver o original, e assim, é absolutamente fascinante, porque é uma dimensão completamente diferente, sabe, da sua. São jovens, a premissa é linda, né? São jovens italo-americanos que vão passar o verão na praia lá em Nova Jersey. E alguém achou que isso daria um reality show bom, por algum motivo. E pior que dá, porque eles são, assim, sem palavras. Assim, não, você me falou que você não consegue explicar por que você continua assistindo, né? É porque é muito viciante, né? Porque, assim... É outro universo, completamente. Eu não acredito que ele é verdade, entendeu? E, claro, muita coisa deve ser ensinada. Esses reality shows americanos, acontecem muita coisa na vida das pessoas, entendeu? Impossível que aconteça tanta coisa assim. Mas, assim, é absurdo, é absurdo. E o legal é o seguinte, é porque, tipo, você fica vendo que eles são... A maioria das pessoas, né, são animais, né, tipo... Quer falar do Situation? The Situation, é porque eles se acham muito, né? Os caras se acham muito. Aí tem o cara que é o fulaninho, é The Situation. Então, girls love The Situation, entendeu? Todos amam The Situation. E eu sou The Situation. E ele chega na Nash pra pegar. Ele fala mesmo que as garotas adoram ele porque ele é The Situation. E todo mundo ama The Situation, entendeu? E é só isso que ele fala. Parece um Pokémon. The Situation. Situation, Situation. E tem a outra lá que é a maluquinha, que é a Snooki. Todo mundo chama ela de Sneakers. Porque ninguém entendeu o apelido dela. Então, tem uma galera da casa que chama ela de Sneakers. E outra de Snooki mesmo, sabe? Todas elas são piranhas. Todos os caras se acham absurdamente. Assim, é absurdo. E aí o que acontece? Você vê, quais são os impulsos animais? O que define um animal? O animal é definido... Ele come e se procria. Não, basicamente, os impulsos básicos do animal é comer, se acasalar, se abrigar, procurar abrigo e se defender. Isso é o básico de um cachorro, de qualquer animal. O que a maioria dos seres humanos que a gente vê na rua, ou vê nesses reality shows, e enfim... Inclusive, ele é muito popular, então esse reality show tá batendo recorde de audiência, ou seja, é porque as pessoas são assim... Em casa, então estão fascinados como eu, não sei. Então a gente vê o quê? Que as pessoas basicamente estão vivendo... Agora eu tive que imaginar vários caras tomando vinho, né, e discutindo. Realmente é um universo muito interessante esse outro. Tem poucos intelectuais como eu que assistem o reality show. Mas você vê que no final das contas é isso, né? As pessoas, elas vivem para poder... Elas vivem basicamente para poder refinar... Fazer de forma mais sofisticada o que qualquer cachorro faz. Isso é meio assustador, né? Isso é triste, né, cara? Isso é bem triste. Tipo assim, até segunda ordem, a gente não sabe o que se passa na cabeça. Eu fico olhando pra minha gata às vezes, fico perguntando o que se passa na sua cabeça, né? A gente não sabe. Mas até segunda ordem, né? a única forma de vida que é capaz de indagar sobre a vida, o universo e tudo mais são os humanos, né? Os animais parecem bem tranquilos fazendo o que eles fazem. Então, se você tem essa capacidade a mais, por que que você não investe um pouco nessa capacidade, né? Ao invés de ficar só refinando o que qualquer cachorro faz, né? Você vê um Big Brother desse, é todo mundo se esfregando, é todo mundo querendo o acasalamento, que é muito bom, eu entendo, entendeu? Mas, tipo... Vamos fazer algo mais também, né? Tipo, não tem que ter, não tem que ser, porque assim, isso já é o básico, isso já é o que você faz automaticamente, entendeu? Então isso não tem que ser uma finalidade em si mesmo, entendeu? Tipo, a vida humana não serve pra você manter a vida humana, e só. Manter a sua barrinha de prazer lá no verdezinho, não é só isso, né? Deveria ser mais coisa. A humanidade precisa ir além, né? Tem que evoluir como um todo. E parece que não tá indo, né? E eu contribuo pra isso, porque eu tô assistindo lá por causa do negócio, eu acho... Você é culpado, cara. Eu acho maneiríssimo, né? Porque é tão diferente, cara. E depois de toda essa análise antroposociológica do live, agora, através de Jersey Shore... Não, os ouvintes devem estar pensando assim, cara, esse cara é muito virgem, porque ele tá fazendo uma análise existencialista, filosófica, em cima da porra do reality show da MTV, né? Por isso que eu tô quieto, porque eu vou fazer pior, então. Get a life, dude. Então vamos pra sei lá que bloco que vai vir depois disso aqui. Alô pessoal, eu sou o Rio e eu tenho aqui o Marcos, né? O vulgo Sasuke. Tudo bem, Sasuke? Vulgo é muito chique de falar, né, mano? AK, né? Conhecido como também, né? É. E a gente é da equipe do 7G Station e a gente vai participar aqui do nosso bloco, né? Que vai entrar aqui no Gcast, que é do Gcast Station, né? Com a modificação do Gcast, o Gcast Station deixou de ser um programa que entra uma semana, né? E vai ser. Passa a ser um bloco que pode entrar em qualquer Gcast, sendo da vontade do Darko, né? Enfim. Então, a gente vai sempre tentar trazer um tema diferente, né? Em relação à cultura japonesa, música e hoje a gente. E doramas, e hoje a gente vai trazer um pouco dos dois, né? Um pouco de drama e de um pouco de música. Hoje a gente vai falar sobre um drama sobre o grande grupo pop que tem feito sucesso na atualidade, que é o Madsuka Koen, que é o drama, que foi o drama, né, da equipe 48. Pra quem não sabe, né, são um grupo idol, né, e o conceito de idols do Gcast já falou, sabe, algumas vezes em alguns podcasts, mas só pra reforçar, idols, assim, Marcos, como você classificaria, o que é um idol? Idol, como diz o nome, me parece que a gente conhece, é um ídolo, só que dentro do ramo musical acrescenta algumas coisinhas a mais. É tipo aquele pessoal que, tipo, ele não é bom cantor, se você for ver de verdade, não é bom dançarino, não é bom nada, mas assim, ele tem aquele charme, tá ligado? Você gosta porque você é fã dele, né? Não da música. Idol, ele é são ser pessoas gostáveis, pra ser, assim, bem simples. E ele é um personagem, não pode esquecer disso. Personagem, ele. Ele interpreta esse ser que ele criou. Sim, exato. E os idols japoneses, eles têm esse ponto, que eles sempre têm que sempre defender a imagem de idol, entendeu? Então tudo que elas fazem, elas têm que defender a pureza, porque é pregado como idol lá, é que a mulher tem que ser pura, tem que não pode fumar, não pode ser uma vagabunda, não pode falar coisas politicamente incorretas, dependendo do que for. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa personalidade um pouco restrita, ainda tem muitas coisas que elas podem abordar, né? Elas podem ser a Yankee, a Tsundere, a menina Kawaii, enfim, o Ekibi tem milhares de tipos de idols, né? Tem 48, então cada uma é de um jeito. Diferente de como algumas pessoas até do Gcast falam, elas são muito diferentes, umas de cada uma de si, né? E o que mais diferencia elas nem é tanto a aparência, sim a personalidade, né? Porque eu acho que no Japão eles não deixam elas... tem uma aparência muito diferente de uma japonesa normal, porque aí já afeta um pouco o conceito de idol, né? O tipo de idol delas, não, mas é o tipo de idol. Idols, eles variam um pouco, né? No caso das AKBs, elas são idols modelo, não só modelo de revista, mas elas são modelo para a sociedade japonesa, entendeu? Então elas podem ter um cabelo, assim, ou ter uma roupa mais yankee, assim, mais tipo a Tomotin, né? É, uma coisa mais descolada. caso. Mas ela nunca pode ser completamente anti-japonesa. Americanizada, mas não pode ser americanizada. Você nunca viu uma idol de cabelo loiro. Isso não existe, entendeu? Bronzeamento. Não, esse não é tipo que as equipes querem. Existem idols que fazem esse tipo de coisa? Fazem, entendeu? Mas acho que hoje em dia nenhuma delas é conhecida. Tem alguma idol assim que é muito não japonesa? Não. A gente tem umas atoras tipo Tino, que já foi um pouco menos japonesa, mas hoje em dia ela voltou a ser um pouco mais japonesa pra fazer sucesso, né? Alguns atores, alguns cantores, eles se idolarizam, assim, pra tentar fazer sucesso, mas eles não são idol, vamos deixar bem claro, que a Nishino não é idol, a gente. Ela é só cantora, tanto é que se você vai atrás, você não acha nada da vida dela. A diferença não é nem da vida dela, os idols não mostram a vida deles, eles mostram personalidade, como eu falei, muito, muito importante. Eles têm blog, eles gostam de falar, ah, eu gosto de comer tal coisa, eu gosto de vestir tal coisa, eu gosto de cãozinho, eu gosto de roupa rosa. Aliás, as Ikebis antigamente faziam bastante vídeo de como é a vida dela, entendeu? Vira e mexe, elas fazem um montão de trabalhos mostrando alguma coisa da vida delas. Nas revistas, né? Sempre elas falam muitas coisas aleatórias sobre elas e tal. E uma coisa, uma coisa interessante sobre elas é que as Ikebis, principalmente, elas são pure idols. Diferente dos outros grupos idols, o foco delas é realmente essa área de idol. Ou elas não têm foco na música, elas não têm foco na atuação. Isso que a gente vai perceber ao ver o drama, né? O foco delas é sendo idol, então elas realmente, muita gente fala que elas cantam mal, que elas atuam mal, mas o foco delas é realmente o idol, e por isso que elas conquistam tantos fãs, né? Parece que, sei lá, no Japão acho que funciona mais assim, né? Você consegue... Tipo o Big Brother, você acaba gostando da pessoa por causa da personalidade, por causa das merdas, mas às vezes você não sabe se aquela pessoa é aquilo de verdade, se aquilo é só um personagem dele pra ganhar o Big Brother, entendeu? Tipo isso. É o que a gente fica mais perto de ídolo aqui no Brasil é Big Brother. Só que é um ídolo que não vai durar muito tempo, é só o programa e. Alguns até tentam ser mais que uma coisa, né? Tipo Sabrina Sato, que continua na televisão. Não, na verdade, dois melhores conceitos de exemplos de idols aqui no Brasil foram as Chiquititas e as Paquitas, né? Puta, as Chiquititas era tipo perfeito. Só que então, aí que a gente fala? As Ikebis, elas evoluíram, por isso que a gente vai falar de Durama. Vamos chegar onde, porque a gente tava falando do Durama delas. Porque as Ikebis, o foco é ser o idol típico. Mas elas também cantam, dançam, e são modelos. Agora, com a ascensão delas, devido à música, elas também começaram a ascender em outras partes de modelo. Hoje em dia você liga na NTK, vê aquele Kawaii TV, toda ela tá falando, não, saia Kawaii estilo Ikebis, que tem 35 centímetros. Com certeza, a Vogue Magazine, né, que é uma revista de moda muito reconhecida mundialmente, as Ikebis, algumas, né, Ikebis foram convidadas para ser modelo ultimamente, elas vêm conseguindo conquistar cada vez mais espaço. Faz parte da personalidade delas, algumas são mais modelos do que as outras. Enfim, as Ikebis, mesmo tendo foco idol, para sobreviver como idol, você precisa aparecer em outros lugares. Então, com a canção, com o modelo, e faltava uma coisa que elas não tinham. Que só uma lá que outra já tinha feito, que é trabalhar no programa. E isso é uma coisa que no Japão tem bastante espaço. Tem vários cantores que fazem dorama, assim, de vez em quando. E tem os jones, né, que praticamente não conseguem desassociar o trabalho musical da atuação. Acho que o que as Ikebis estão começando a fazer no Madsuga Gakuen é começar a bater nessa tecla de somos idols, então atuamos também, entendeu? Então vocês têm que respeitar a gente nesse cenário. Porque a novela, acho que como a novela você acaba vendo uma vez por semana, você acaba tendo um contato melhor com o personagem idol. Geralmente os idols não atuam tão bem, então geralmente eles pegam os papéis típicos da personalidade de idol dele, entendeu? Tipo o Matsumoto Jun do... Ela sempre faz aquele papel de chatinho, de menino mimado, que tem dinheiro, que se acha, vai tomar um tapa na cara da mina, vai se apaixonar por ela. Essa é a personalidade wide, estilosa do Matsumoto Jun dentro da Arashi, e ele leva os duramas. Sim, vira e mexe, faz um personagem que tem esse estereótipo. Às vezes faz nos outros, mas vamos falar a verdade, são horríveis. Então, eu acho que as equipes perceberam, é importante a gente levar a nossa personalidade idol pra um durama. Então eles fizeram uma coisa muito bom, que é fazer um dorama baseado nelas mesmas, dentro da mitologia Ikebi, entendeu? Então nesse dorama vocês vão encontrar elas atuando em personagens que são extremo delas, entendeu? É, em algumas partes sim, outras... Algumas não, alguns não tem nada a ver, tá ligado? Tipo, porque eles precisavam fazer isso pra dar um roteiro, pra dar uma história pro dorama, né? A gente já explicou bastante Ikebi, vamos ficar pro dorama, vai. Sim, a gente vai falar... Tem alguma explicação que a gente precisa falar sobre o que é um dorama japonês, assim... Tá, eu vou dar explicação só pra quem não sabe, pra quem não correu ainda no Google, editou Dorama. Isso mesmo. Vem de drama, que o japonês não consegue falar drama. então fica dorama, mas eles falam rapidinho, então você quase não vai perceber a diferença. São baseados em novelas mesmo, que nem as nossas, super óperas. Eles são baseados em novelas, mas eles têm cara de minissérie da Globo. São pequenos episódios, geralmente pouco personagem. Aliás, essa novela tem personagem pra caramba, por causa de ser a AKB48, né? Então conseguiram colocar muitas meninas, nem muito coadjuvante tem. Geralmente eles são produções pequenas até, reciclam muito cenário, sabe? Tipo, se tem uma cafeteria, a cafeteria vai sempre aparecer, entendeu? É pior que Malhação em número de cenário, né? Mas o grande diferencial dos dramas talvez seja a falta de cenário cinematográfico, que são gravados em lugares de verdade no Japão, então eles dão um realismo até maior, e eles também têm um foco muito grande. Tipo, se a história é sobre suspense romance, vai ser só aquilo. É, a história sempre é bem direta nos dramas. E eles pegaram esse formato, pegaram os personagens e vão fazer uma história aí baseada nelas. Como as Ikibis, elas vêm numa mitologia de garotas de colégio, então resolveram pegar colegiais. Só que pegaram um tema que eu achei muito estranho no começo, que é Ian, briga de colégio, velho, o tema que tava na época, tava até meio que bombando por causa do live action do Crow Zero, né? Sim, sim. Mas é um tema que eu acho que não é muito utilizado. Esse tema de escola problemática, na época não tava sendo tanto utilizado. Não, mas... É, mas o mundo já utilizou. Teve a forma masculina, que é o Gokuzen, que é um outro drama onde revelou muito Jones e outros atores não Jones, entendeu? Até tem outros idols não Jones lá que foi revelado. Acho que legal. Fizeram comentar no mesmo lugar que muitos homens começaram, né? Fala um pouco sobre qual é o plot do dorama. Qual é a ideia do dorama, qual é a história? A ideia é que ele tem um colégio do Malf, de um From Hell, por só meninas, um colégio só feminino, e todas elas são Yankees. Yankees é o que eu estava pensando, assim, é o nome certo pra chamar os estadunidenses, entendeu? O americano sou eu e você, estadunidenses são eles. E Yankees lá no Japão se refere àquele tipo, aquele colégio, aquele tipo aluno de colegial travão, malvadão. É, problemático, que sai dando porrada. E dessa vez são Yankees. E esse é o colégio normal que se representa. E no meio desse colégio, duas novas estudantes vão entrar, né? Vai entrar duas novas estudantes, Onizuka Daruma e Atsuko Maeda. E vem junto com elas, vem um boato, né? De que uma delas é muito forte, bate na geral. Mas no colégio já existe uma briga de gangues, né? E existe uma gangue especial que controla o colégio, né? Que é, no caso, é o Rapapá, né? O colégio vive em cima dessa hierarquia, né? Existem outras gangues no colégio, só que nenhuma delas ameaça. Então esse é o plot do dorama. Seria uma briga de colégios você acaba enxergando esse colégio pelo ponto de vista de duas novas personagens, né? A personagem principal é a Atsuko Maeda, né? Que na vida real também se chama Atsuko Maeda. O drama tenta fazer muito isso de colocar algumas personagens têm o mesmo nome da vida real para você já associar, já virar fã dela na vida real mesmo. E a outra personagem que praticamente co-protagoniza, né? É a coadjuvante, né, do drama, que é a Nachu, que é a Onizuka Daruma. E o especial dela, a grande diferença, é que ela tem um estereótipo muito diferente das equipes Freight. Tipo, ela ser mais cheinha, digamos assim, pra não dizer gorda pra caramba. E ela ter essa aparência bruta, né? Uma coisa feia de olhar, sabe? Ela é muito bruta no drama. E, na verdade, ela não é uma equipe. Na época, o grupo já tava se dividindo em várias outras franquias, né? E ela seria uma única personagem do SDN-48. A ser convidada, então ela representa o CDN48 nesse drama. Assim como tem algumas personagens que são do SK48, que é outro grupo da franquia. Aliás, olhar a Nacho é feita, a Nacho é feita de qualquer jeito, né, gente? É. SDN, pra quem não sabe, SDN é um grupo mais sexy, mais velho da agência 48, que é a agência que organiza os 48, né? A Atsuko Maeda é uma garota, assim, sem personalidade, é uma pessoa introspectiva, ela só quer saber de virar enfermeira, fica sempre lendo. Mesmo durante o episódio, você não consegue pegar uma personalidade sobre ela. Eu realmente não consigo me cativar a personalidade dela, sabe? O que é muito estranho, porque ela é a principal das AKBs. Quem conhece a AKB sabe que a Maeda é a garota front sempre, ou quase sempre. E eu achei horrível aqui ela, porque ela, eu já não gosto dela. Que colocaram ela com essa personalidade vazia. E a Zuka Daruma é exatamente o contrário dela. Ela é uma pessoa 100% de personalidade. Qualquer coisa ela já tá querendo brigar. Ela é bastante emotiva, né? Ela faz tudo pelos amigos dela. Ela faz tudo pela comida, né? Que a gente não chegou a esse ponto. Mas ela não é à toa que ela é gorda. Ela come sem parar, inclusive quando está lutando. É, e uma coisa que a gente não falou sobre o drama é como o Ikibi tem muito público otaku. Eles aproveitaram o drama e colocaram uma história que poderia muito bem ser de um anime escroto. De um anime, assim, ruim, sabe? sabe? Então, o Toriyama, ele vira e mexe, ele coloca situações que acabam em lutas, todo a drama se desenvolve em cima disso, né? Por isso que é uma colégio, por isso que são gangues, etc. A história começa, né, com a entrada da Onizuka Daruma e da Tsuko Maeda, né, no colégio. A Onizuka Daruma já chega arrumando problemas e mostrando que ela é uma pessoa muito forte, por causa que ela realmente consegue vencer várias gangues, né, sozinha. E a Tsuko Maeda, ela parece ser uma pessoa bem na tela e ela sempre mostra que ela tá querendo esquecer de alguma coisa e atingir algum objetivo que não fica muito claro. Ela tá sempre estudando e ela meio que tenta ignorar tudo que tá acontecendo no colégio, tudo quebra-pau que tá sempre acontecendo. Nisso, começam a aparecer as outras gangues, né? A gangue do Team Hormone, né? Que é formada por 5 meninas que ficam cozinhando o tempo todo no meio da sala de aula. E o papel delas no dorama é ficar sempre comentando, tipo, tudo que tá acontecendo, elas estão sempre comentando, falando os rumores do que tá acontecendo no colégio. É a rádio peão. A rádio corredor do colégio. Como eu tava falando nesse primeiro episódio, a entrada delas, tem o boatozinho da mina poderosa, aí você olha, a Maeda, japinha de óculos, magricela, não. Aí você olha a Onizuka, bem, ela é fortinha, ela é gordinha, né? E ela é toda bravinha, você acha que ela é foda, ela vai lá, e aí ela já vai dar em cima dela, ela já chega na rádio peão, o time por hormon, né? Hormone. Como quiseram pegar, em japonês ficou Horomon. E aí ela vai lá e fala, não, então tem a gangue da Arapapá. A gangue da Arapapá aqui é bem legal, porque eles colocaram os principais equibis aqui, tirando a Maeda, né? E o caso seriam as grandes vilãs do Toriyama, né? Então, dentro da gangue da Arapapá, elas têm bem aquela coisa de anime, a Katsuki, coisa da vida. Então a gente tem líder, sub-líder, e ainda tem as quatro poderosas, né? Uma coisa assim que são chamadas. Os quatro guardiões, o Shin Tenon. Que a gente tem a Black. A Black seria a interpretada pela Yuki Rin, que seria a... Ela no drama, ela não tem uma personalidade muito forte. Ela seria só uma das principais generais e tal. E a característica dela na luta é ela ser muito rápida. Ela caminha nas sombras e ninguém consegue enxergar ela. Por isso, ela é a Black, né? Sem personalidade. Depois a gente tem a Torigoya, que, pelo amor de Deus, não é essa quem fala. A Harune aqui é uma das poucas pessoas da equipe que já faz muito drama. Ela é muito coadjuvante em vários dramas, se você for procurar. Ainda mais duramas com Jones, tipo em Amaratona no Monogatari, ela é uma das meninas que grita quando aparece o Jones lá. E alguns duramas ela até chega a ser vilão, e a Sokenji. Então ela já tem uma bagagem, então eu acho que escolheram ela, vamos colocar ela lá, papel legal até, mas não vamos dar um papel decente, porque ela não tem fala quase nenhuma aqui, ela é a garota galinha praticamente, né? É, no caso, o poder dela é conseguir descobrir coisas misteriosas. Só fraqueza. Descobrir isso. A sua fraqueza, né? Ela usa meio que poderes psíquicos pra descobrir a fraqueza das pessoas. E ela não é muito abordada porque ela já fez outros dramas, então... tem um episódio só. Tipo, contam que ela existe no primeiro episódio pra mostrar quem é a gangue. Depois tem um episódio pra ela, como todas as generais tem um episódio. Só que o episódio dela, tipo, nem usa direito. Dela é só, tipo, falar o que você tem medo e acabou. E ela sai rindo com um penteado bizarro, parecendo uma galinha. É verdade. A gente tem a Shibuya. A Shibuya, que é uma equipe que tá ganhando muito sucesso nos últimos tempos, né? E ela é a Tomotin na vida real. E ela tem um papel muito relevante, né, do drama, né? Ela... Sim, até o episódio que ela perde, depois ela só parece falar umas besteiras, até quase sumido do drama, quase por completo. Ela também é uma das únicas que mostra que tem um subgrupo, né? Aquela velha história de um líder fodão, tem um outro subgrupinho que trabalha pra ela. Que ela tem as dancers, e acho que ela também tem mais umas três outras meninas lá, que são as góticasinhas do colégio também, que ela também manda. E depois a gente tem a bombástica, a Geek Cara, né? Que é uma SKE, né? Ela é a Matsui Irena, né, do SKE. Ela, das SKE 48, ela com certeza foi a que teve o papel mais relevante, e ela é um dos papéis mais relevantes do drama em si, né, que ela é uma... Sim, os episódios mais dramáticos, né? Ela é tipo Broly, entendeu? Ela é uma serial killer louca, né? Ela tem fome de sangue, e ela fica sempre rindo e gargalhando, e ela realmente é meio doente, tem uma personalidade... muito doentia, e realmente ela é uma das maiores ameaças, né, a protagonista dentro do drama. E depois a gente vai pra vice-líder assado, né, também é uma menina muito conhecida nas AKB. Que é a Mariko, e ela também é uma das mais velhas, né, por isso ela tá num papel mais importante. E a Sado, ela tem aqui bastante ar de superioridade pra ocupar o papel de liderança do clube, enquanto a líder tá afastada, né, e ela se mostra sempre bastante autoritária, mas ela sempre mostra que ela tem uma fraqueza dentro dela, né. No caso, essa fraqueza seria em relação à própria líder do Arapapá, né. Depois a gente tem a líder Kenyo, que também se destacou bastante, chegou até a ganhar uma vez da Maeda aí, como a mais disputada, a mais querida da equipe. Mas que aqui, é, assim, ela também já tinha um drama. Eu acho que o papel dela foi bastante... É muito importante. Tanto importante quanto a Maeda. É. Só que aí, ela tem, como ela tá doente, desde o começo do drama, ela quase não aparece no começo, ela vai ter um papel muito importante nos últimos episódios. Sim, mas eu acho que esse fato dela não aparecer nos primeiros episódios é muito peculiar, que ele é arquétipo de anime, né? Que o chefão só vai aparecer no último episódio. A protagonista tem que ir enfrentando todos os generais e o chefão, só que o verdadeiro inimigo só aparece no último episódio, sabe? Mais ou menos... Ela, pra mim, é a melhor atriz aqui, porque ela tá mais diferente. Eu demorei muito tempo pra descobrir que era Yoko. Realmente, também, eu não reconheci ela. Eu, pra começar, quando eu assisti esse drama, eu não conhecia bem as Ekibi. Então, quando eu olhei pra ela, tipo, ela é uma Ekibi, ela parecia tão diferente, tem uma aparência, um ar diferente, ela tá atuando tão bem, que eu praticamente não percebi que ela era uma Ekibi, só fui descobrir depois. E assim, o papel, ela realmente ficou muito bem nesse drama e ela tá de parabéns. O primeiro episódio é basicamente isso. A gente encontra, também encontra a música de abertura no meio do primeiro episódio, né? Que é uma Super Rock and Roll, que é onde canta a Maeda e a Yoko, são os principais vocais, né? É, que é uma música que foi feita principalmente pro drama, né? Inclusive até hoje é uma das músicas mais famosas pelos fãs, tá sempre sendo citada. E apesar de não ter sido single, né? Mas ainda mesmo assim é uma das músicas mais famosas por ter sido música tema do drama. E também é uma música que é mais rockzinha, diferente, as equipes não fazem tanto esse som. Ainda mais antigamente. O primeiro episódio é basicamente isso, a gente descobre que o Nezuko não é forte quanto parece, o colégio é muito forte, na verdade. Aí ela apanha, e a gente vai descobrir o porquê do maldito nome Madsuka, né? Da Koei. Porque a Maeda chega e a gente descobre que a Maeda odeia quando alguém fala, tipo, que vai lutar sério, vai lutar mad, em japonês. E aí ela vê a Nezuka perdendo lá, e aí a Nezuka dá aquele discurso de perdedora, mas sabe, ainda tô aqui, ainda tenho minha aula, ainda luto sério até o fim, entendeu? E aí a Maeda ajuda ela, e a gente descobre toda vez que ele fala a palavra sério, Mad, ela fica brava. Por isso Madsuka Gakuen, né? Enfim, eu não entendi por que Mad... Mad, Dayo, em japonês, significa tipo sério, é sério mesmo, sabe? E o que a Maeda toda hora que vai lutar, ela fala isso daí. Ela tira o óculos, você falou sério? Aí depois a gente vai descobrir o porquê dessa seriedade mais pra frente. Os mistérios aparecem, sabe? Tipo, o drama tenta ser legal, vai, dá... Dá umas lutinhas, aliás, ela, na cena de finalização, que a gente tem a música de finalização, que achei uma música muito nada a ver pra finalizar, que é o Sakurana no Shiori, que é uma música bem contada de Ekibi, não tem nada a ver com o drama, não tem nada a ver com o drama, só entrou na trilha porque era o single que elas estavam pra lançar naquela época, elas acham que foi mover, então só por isso, né? Vamos lá, foi lá, né? Enquanto as cenas de finalização aparecem, sempre mostra elas treinando. Então elas tiveram uma coreografia até pra fazer porrada e, sabe, porrada na televisão a gente não é luta, é coreografia, ó. Elas são dançarinas, então não foi tão difícil, né? Mesmo assim, é bem tosca as lutas. Não espera um drama de porrada, entendeu? Tem bastante sangue falso. Mas assim, mas é sempre, ela é uma personagem muito séria e ela também... Sempre tem umas visões, assim, com uma personagem, né, que seria a Takamina, né, que é seria uma amiga dela que ela parou de ter contato por algum motivo. Mas, assim... E que aqui ela é chamada só de Minami, não pode esquecer, mas não falam sobre o nome dela aqui. O Ryuki Fanji ia escolher. É só a Minami, né, que eles falam aqui. Só que, por causa que o personagem, o nome real dela é Minami Takahashi. Ela sempre tem visões com ela e ela não sabe por quê. O drama mostra que é isso que causa culpa nela, né. Mais pra frente, a gente vai ver que alguma coisa aconteceu que causou a morte dela e por isso ela se sente culpada por isso. Por isso ela é apática hoje, ela não era tão apática antigamente. Aí a gente vai vindo pros episódios, cada episódio aqui, ele segue uma formulazinha de aparecer alguém novo, alguma gangue, algum... Na Ekibi, né? É, mas Ekibi, geralmente elas estão em gangue, ou de vez em quando até solo. No segundo episódio a gente tem as Kabuki Sisters. É, e elas meio que se mostram, falam, né, que como é um colégio de antes, por mais que existam as gangues, sempre existem aqueles que existem grupos e que lutam por si, simplesmente pelo desejo de lutar, entendeu? Então, elas simplesmente não foram muito com a cara da novata, e isso acontece praticamente com todo mundo, né, no colégio, ninguém vai com a cara dela porque ela é nova, e aí arrumam um problema com ela, acabam rasgando uma página do livro dela que ela fica lendo o tempo todo, e ela começa a querer comprar briga por causa disso. Demais, no segundo episódio também, não precisa esquecer, aparecem alguns atores até conhecidos, porque esse drama, ele passou num horário muito escuro na série japonesa, ele passou meia-noite, se eu não me engano, não era um horário muito conhecido, como eu falei. O primeiro drama da Ekibi está começando realmente de baixo, mas tem alguns atores conhecidos aqui, como a diretora e o professor. O professor, ele fez a Terra na Yoridango, né, que é uma novela muito conhecida no Japão. Ele era o pai da principal, né, da Tsukino. Também tem a diretora, ela já fez coisas como Cutie Honey, outro live action baseado em anime antigo. E a gente também tem o Ken, que é o enfermeiro tarado do colégio. tá doido pra cuidar da Maeda, mas ela nunca apanha. No caso, esse enfermeiro, ele brinca um pouco com o estereótipo pedófilo, né, dos japoneses, né? Colégio, com um cheio de menininhas, e lá isso deve ser uma coisa natural. Todo mundo deve pensar, no colégio cheio de meninas vai ter um pedófilo, né? Então ele meio que cumpre esse papel. Depois a gente mostra o pai dela também, que é um ator bem conhecido, que o nome dele é Yushiro, agora só não lembro o nome do ator que faz, mas é um ator que faz bastante outros doramas, não super papéis, mas ele tá sempre um problema de monte legal. É o que meio que dá base pra esse dorama, né? Porque só tinha Enkibis e a mãe dela nunca fizeram nada, né? Uma grande importância. Tá. Depois a gente vai pro terceiro episódio, que a gente tem a Sai, que entra, né? Na verdade isso também brinca com outro estereótipo, né, de escola japonesa, né, que é o Gakuran, né, que é o nome do personagem dela, se chama Gakuran, e na verdade é o nome do uniforme que ela usa um uniforme diferente de todas as outras meninas do colégio, que é um uniforme masculino. É aquele uniforme masculino mais curto, né, não é só masculino, é um uniforme mais curto. Aquele que você vê com bastante personagem de Tenjo Tengo, Beelzebú, geralmente... E ela é a personagem masculinizada do drama, e ela se acaba... Ela usa a camisa normal do colégio, depois aquela jaqueta menor. Ela tá muito estilosa aqui, a Sai ficou perfeito o personagem pra ela, porque a Sai costuma fazer ensaio fotográfico, etc, mais com cara de menino, e ela fica muito bonita vestida de menino. E é uma tara japonesa também, então se você não entendeu a tara, não se preocupe. E no quarto episódio aparece a Sancho Sisters, porque aí o pessoal da Arapapá começa a ter medo e fala, ah, então vamos mandar pra lá. Aí a primeira Arapapá a cuidar disso é a Shibuya, então ela manda as capangas dela lá. São três menininhas, né, que fazem o grupo Lolicon daqui, né? Lolicon gótico. É, óbvio que eles tinham que brincar com todos os estereótipos possíveis e pegam as meninas mais novinhas, né, da Kibi e montaram essas Sancho Sisters, né? No caso, são meninas que se vestem de Lolita, e eu não entendi muito a habilidade de luta delas, elas simplesmente são fortes. No drama, você vê muito esse arquétipo de você pensa numa personagem, naquela menina toda frágil, no fundo dela é mais forte, sabe? Todas elas, a personalidade tem a ver com o poder, tipo, Kabuki Sister luta que nem fosse um teatro Kabuki, elas lutam, a Black Mage pelo poder da sombra, e elas não têm meio poder gótico, elas são malvadas, elas fazem trap nas pessoas, enganam, batem nas pessoas, elas não são tão fortes, elas são mais espertinhas, entendeu? Elas gostam de torturar. Elas espancam muito a Maeda, né? O drama é bem forte, né, em algumas cenas de violência. Aí a gente vai pro próximo episódio, que entra a Mayuyu como a Nezumi, e ela é a estrategista, né, do mal. Ela é uma personagem que não é muito esclarecida, né, no drama. Você não sabe de que lado ela tá e por que que ela faz o que ela tá fazendo. Você sabe que ela... É o lado dela. Por algum motivo ela tá querendo prejudicar a Maeda e tomar o poder por ela mesma, né? Como ela não tem força, mas ela tem cabeça, então ela faz os mais fortes lutarem. Então ela quer que a Maeda luta com a Rapapá porque ela sabe que vai dar uma boa briga. E aí ela vai pegar o exército dela e dominar o colégio. Ela vem assim, com ela vem também a Chococo, né? Que é a garota dos poemas, estátuas, budistas, malucos. Que é a Saia, né? A Saia não, a Sayaka que faz, né? Sim, que ela é tipo, ela é outra Yank, que ela tá, luta com ela mais pelo prazer de lutar. E mais por isso, né? A personagem dela tem uma personagem meio do bem, né? Tipo, vença e você sou seu amigo, né? Tem uma cena que, tipo, quase ninguém lembra, que aparece a outra Minami, a Minigishi, né? Ela aparece aqui que ela dando uma de como que é, presidente do colégio, né? Presidente estudantil. Que, meu, ninguém tá nem aí. Ninguém nem sabe que tem Grêmio estudantil aqui. E ela já chega dizendo que é do Grêmio, que ela é do segundo ano, que ela é fodona. E ela é a única não Yankee, né? Que ela se veste normal, toda bonitinha. Sim, a Minami é uma equipe que já tinha feito todos os dramas, né? Ela faz um papel bem ponta, né, no drama. É, nessa época ela nem fez muito drama, ela tinha aparecido em Cat Street, eu acho, como um personagem bem abaixo, apareceu no episódio, etc. Mas como ela faz parte do No Sleeve, e as No Sleeve estavam com o drama também, no mesmo ano, não sei se você lembra, acho que o drama foi 2 anos atrás até, e ela tinha conseguido já aparecer como personagem principal. Então todo mundo que fez no Mendon, que é as Nosleeve, que é as duas Minami mais a Harunia, elas não apareceram aqui. Como a gente falou, eles aproveitaram o drama pra promover as equilíbrios. Como elas já foram promovidas, então colocaram ela ali. Foi tipo um ridículo, tá ligado? Ela aparece no episódio e Hadouken nela. Então, aí ela quase não aparece, ela só aparece depois no clipe estendido da música, que ela aparece só falando mais coisa. Mas em Durama ela só aparece ali. Aí também aparece a outra escola, né? A escola rival. Começa uma briguinha com a escola rival, que acaba com ele, por causa do doutor, né? Porque a Shibuya engana ele e apresenta uma menina. Essa menina fala que vai fazer uns trabalhinhos pra ele, que não fala o que que é, né? Maldita pedofilia infantil. Teria uma próxima temporada, só que o Durama ele fez muito sucesso entre os fãs, mas eu não sei se fez sucesso entre o público geral, porque realmente não é uma temporada. Pela situação de Durama, é um drama meio ruim, eu não recomendo pra todo mundo, mas eu recomendo se você é fã de Ikibi ou quer conhecer Ikibi, porque como a gente já falou, é muito bom, os nomes e a personalidade dela é baseado na mitologia Ikibi. Na maioria dos seus subs que você encontra esse Durama, você vai encontrar a legenda explicando por exemplo aquele apelido, entendeu? Seja porque ela fez alguma coisa, tipo, tem a Mukuchi dentro da Horomontini. Ela tem esse apelido porque ela quase não fala entre as Ikibis mesmo. Então resolveram colocar esse o nome dela lá. E o Durama ficou bem clássico entre os Ikibis, sendo que essa música Madsuka Rock'n'Roll sempre é cantada e ela sempre colocam as roupas e fazem um mini teatro nos shows, então virou uma coisa bem épica. E a gente pensava que agora em 2010, ano passado, em 2010, viria uma continuação, só que não veio, e ao mesmo tempo 2010 foi o ano que as equipes mais cresceram, né, e se tornaram o principal artista do Japão e o maior grupo idol do momento. E nisso não teve uma continuação, e eu pensava que não teria mesmo quando elas anunciaram que elas estariam fazendo outro dorama. Só que há pouco tempo atrás foi anunciado que finalmente vai haver uma segunda temporada de Madsuka Rock'n'Roll, e que com a Jurina dessa vez como foco, né? E a atriz que faz a Yuko, né, a própria Yuko, né, falou que ela vai estar, sim, na próxima temporada. O plot dele é muito baseado, a história é muito baseada em anime, né, eles usam bastante coisa clichê de anime. Vamos ver se a segunda temporada tem um roteiro um pouco melhor, né, e o que ela vai mostrar lá nas equipes. Porque eu acho que esse drama muito bom dele é que ele cobre quase todas as principais equipes e explica mais a personalidade, ou então inventa uma, no caso, né. Sim, teve algumas que ficaram famosas por causa do drama, como foi o caso da The Geek Cara, que não tinha muita expressão no SQR, mas se tornou uma SQR praticamente a mais famosa, né, do grupo depois do drama, porque realmente o drama teve um impacto muito grande entre a fanbase. E é isso, né, a gente fica aqui na expectativa da próxima temporada, né, pra gente poder comentar mais. Mas o máximo que tem pra comentar, pra terminar, é que depois do drama ainda teve mais uma música, como eu já tinha comentado. Madsuka Blues. Rock'n'Roll Invenção Blues, é, versão blues, né? E aí, o clipe tipo, é um conjunto de cenas do drama com cenas novas, né? Que aí mostra um pouco mais a outra Minami se achando, mandando tocar música. E mostra uma luta da Yoko, uma outra versão de luta da Yoko que eu achei bem mais da hora, né? Que é no meio do colégio, com todo mundo assistindo. Sim, mostra como se fosse realmente acontecer a luta entre a Yoko e a Maeda, né? A gente vai falar, aproveitando que hoje tá um programa musical, vamos fingir que a gente planejou isso desde o começo? Temos uma unidade dramática hoje, temos um arco dramático completo no nosso GQS hoje. Passamos por um bloco de Station, estreando aqui no formato novo, aqui do 3.0. E agora a gente vai falar sobre um filme que tem tudo a ver com música, ou não tanto. É, não tem quase nada a ver com música. Que é o... em japonês, o título dele? É... Riri, Riri, Chuchu. Riri Chuchu do BBB. Então, é a Riri Chuchu no CBT. É a Riri Chuchu no CBT, que é All About Riri Chuchu. E o filme não é tanto All About Riri Chuchu assim como o título nos faz pensar. Pois é, né? É um filme de 2001. Esse filme foi um dos filmes mais vistos, né, de 2001, junto com... É, o terceiro mais visto. Em primeiro ficou Viagem de Chihiro, e em segundo Survival Kill, do Takashi Miike. Takashi Miike, que é conhecido aí por fazer 40 filmes por ano, praticamente. A filmografia do cara é muito extensa. Eu falo extensíssima. Extensíssima, bonito, cara. Tá certo, acho. Tá certo? Acho que sim. Eu ia falar, eu me cortei, que eu achei essa palavra horrível agora. Bom, é o filme do Shunji Iwai, tudo que eu sei sobre ele é que ele é amigo do Hideaki Anno, né? Eles são amicíssimos. É, eles são amigos, e ele protagonizou um filme do Hideaki Anno. O segundo filme live action do Anno. É, que diz que é mais viajante do que o primeiro filme dele. E eu acho que pelos dois serem amigos, eu não sei se eles dividem junto rodinha de depressão, se eles se encontram pra beber e falar dos problemas, mas ele fez um filme bem evangélico. Evangélico, claro. Evangeliônico, você né? Você tá ótimo hoje, cara. Eu tô uma pessoa muito inoxidável, muito medieval, João. Ai, ai. E assim, esse filme, ele surgiu... Eu imagino que eles se encontram, sei lá, no BBS, né? Depois planejam um encontro offline de vez em quando. Provavelmente. E decidem não se matar porque são famosos demais e seriam um desperdício. Dá pra fazer uma montagem de quase os suicídios deles, sabe? Eles dentro do carro, desistindo na última hora com o câmbio do escapamento. Essa história, ela surgiu de forma bem pouco convencional. Porque, na verdade, o Yuhai tinha essa ideia de fazer esse filme e tal. O que ele fez? Ele chamou um amigo dele, compositor, pra poder criar as músicas pra essa cantora fictícia. Arirí Chuchu. Porque, como é que é a história do show? Ele viu um show na China, né, que ele se impressionou bastante. Isso. Ele disse que a influência desse show é até um pouco subconsciente na cabeça dele. Porque ele foi pra China e viu esse show dessa cantora que é a... Eu não vou saber pronunciar o nome dela. Não vai fazer diferença eu falar, mas é a Fei Wong. Deve ser Fei Wong. Fei Wong. Opa! É o Fei Feng Wong? Que... Ela existe mesmo, né? Ela existe assim. Ele tava passando na China e ele se impressionou com a diferença de um show chinês pra um show... Foi em Hong Kong, né? Eu nunca sei se Hong Kong é China ou não é. Pra diferença... Não, é China. A diferença... Ao mesmo tempo. É. A diferença de um show de lá pra um show japonês. Que no show japonês, quem já viu DVD japonês sabe que é tudo ensaiadinho, mãozinha pro alto, balançando, tudo na hora certinha. Acabou, tchau. E é isso. Já no chinês, segundo ele, esse show levou 6 horas. E o pessoal entrava, saía, montava piquenique no meio do show. Literalmente, ele falou isso. O pessoal montava piquenique no show. E assim, primeiro eu entreguei como que o show dela pode durar 6 horas, né? Então a gente foi ver a discografia da mulher. Ela lança um álbum por ano, desde 80 e pouco. E sendo que alguns anos ela lança mais de um álbum. Tem um ano que ela lançou 4 álbuns. Então não é lista de singles, é lista de álbuns. Estúdio álbuns completos. Então realmente, hoje em dia, o show dela deve estar durando umas 32 horas. Basicamente, você pode criar uma família ali. Você faz a sua carreira enquanto no meio do show dela. Você chega lá com um pacote de jujuba, né? Vende R$5, aí com R$5 você tira 2, compra mais jujuba. Não é assim, empreendedorismo? Não é assim que funciona? Chamou um amigo, músicas aí do Chuchu. Então, o que acontece? Esse cara, eu tenho aí o nome dele, abre aí pra eu... A gente tá cheio de nomes hoje, né? Takeshi Kobayashi. O que que ele criou? Ele planejou uma sonoridade pra essa mulher que meio que mistura um quesinho de Bjork com uma coisinha de chinaringo, uma esquisiticezinha da chinaringo, você não achou? Cara, que é fã dela, o culto em volta dela me faz pensar em chinaringo. Mas ela em si, quando ela apareceu naquele clipezinho dela... Clipe é bem conceitual o estilo chinaringo, não? Nem tanto, a chinaringo é um pouco menos... pretensiosa. Um pouco menos gótica, digamos assim. Por isso que eu tô falando, tem um quesinho de Bjork também ali, entendeu? E... A Wiki define a música dela como Ethereal Wave. Ethereal Wave. Sim, e esse... pra você ver, eu adoro esse tipo de coisa, cara. Esse estilo existe e tem vários outros artistas que não são japoneses desse estilo. Adorei os nomes, ó. Faith and Disease, Dead Can Dance, Cocktail Twins, Black Tape for a Blue Girl... Love, Slice, Crushing, tudo junto. Porque o que acontece? Esse estilo é uma subdivisão do Dark Wave, que é uma variação do New Wave. Do J-Wave. Não, do New Wave. Ok. Você falou que é tudo filme, é tudo música de bicho grilo, né? É música de bicho grilo. Eles ficam falando o tempo todo do éter, né? Então faz sentido. É. A música vem do éter, ela puxa a música do éter, não, ela tem uma grande relação com o éter, você tá desequilibrando o éter. Calma, a gente vai chegar lá, não dá spoiler do review. O que acontece é o seguinte, ele criou, então, a sonoridade, criou essas músicas, uma cantora gravou essas canções, e o UI meio que ficou perdidão, assim, não sabia muito bem como aplicar esses conceitos, como contar a história que ele tava querendo contar no cinema. Então, o que ele fez? Ele fez uma... Ele fez uma coisa que a gente consegue imaginar hoje em dia, mas é incrível o cara pensar nisso em 2001, né? Sim. Antes de 2001, porque o filme saiu em 2001, né? Ele deve ter pensado isso em 99, 2000. Então, quer dizer, ele fez uma coisa que realmente... Foi em 2000, tô vendo aqui, 2000. Ele foi, então, um dos primeiros pessoas que meio que planejou um ARG, né? No sentido moderno da coisa, hoje em dia, de pegar a internet e fazer uma situação falsa que é criada pra parecer real. Então ele criou uma comunidadezinha de mensagens BBS, tipo Tio Channel, o Fortean da vida. Antes disso, ele tinha escrito um pedaço do filme. Escrito em forma ele de conto. Tinha, não, ele tinha storyline. Não, ele tinha escrito em forma de conto e tinha publicado na internet. Ah, tá. Só que parece que não recebeu... Porque a ideia dele foi o seguinte, vou publicar como anônimo, pra ninguém saber que fui eu, pra não ter nenhuma influência do meu nome no que eu escrevi, sabe? O pessoal analisar só pelo que tá escrito. E analisaram muito mal, parece que teve críticas muito pesadas. Aí ele largou de lado e foi fazer outros filmes. E depois ele resolveu retomar em 2000. Porque ele é amigo do Hideaki Anno, ou seja, ele é meio emo também. O que acontece é o seguinte, ele nessa BBS, ele interpretava todos os personagens, eles eram fãs, o nome, se não me engano, é o mesmo nome que ela tem no filme, que é o Lilifilia. Lilifilia? Lilifilia, né, no caso. Não, aqui, Lilyholic. Lilyholic, no filme é Lilifilia, né, no filme? Não sei, é. Mas enfim, são esses fãs da Lili Show Show. Se comunicando entre si, ele interpretava todos os personagens, sendo que a board era aberta pra quem quisesse deixar a sua mensagem fazer parte da história também. É, ele de fato pessoas... interpretava, ele fazia os personagens interagir com pessoas normais que entrassem ali só por entrar. E as pessoas meio que iam participando do roleplay ali, iam se fingindo também de fãs ali do Show Show, ainda que não tivesse ouvido as músicas dela. As músicas dela foram chegar nesse ambiente um pouco depois, ela ganhou uma página oficial. Não especificou, eles usaram o MySpace, mas eu acho que se fosse hoje em dia... Seria... com certeza. Tem um caso interessante que eu vi narrando por aí, que era uma garota normal, uma pessoa normal que frequentava, que começou a ficar muito importante ali no BBS, tava chamando muita atenção. E do nada ela falou que ia se suicidar e desapareceu. E ele pensou, pô, o que eu fiz, né? A garota realmente se matou por causa disso aqui, dessa coisa que eu tô fazendo. Só que depois ele descobriu que não, que alguém tinha postado com o mesmo nome dela, dizendo que tinha se matado. Ela pensou que ele tinha postado, que tinha resolvido usar ela como personagem, tinha postado isso. E deixou quieto pra quantidade. Ele resolveu entrar no roleplay e ficar quieto, fingir que morreu. Deve ter dado um desespero bem grande pra ele. E aí o que acontece? O negócio obviamente bombou, as músicas da Lily começaram a acontecer na internet também e tal. A história depois foi publicada, foi serializada aí numa revista qualquer e tal. Quer dizer... Parece que na época do que o filme saiu, você podia comprar em CD-ROM pra ler no computador. Não, em CD-ROM o conteúdo da board. Da BBS. Né? Mas é isso, que só isso que existe. Pelo que eu me engano, se não me engano, é só isso. Ele não novelizou o que aconteceu. Eu pensei que tinha rolado uma novelização oficial, digamos assim. Não, não, é só isso. Geralmente essas coisas, tem mangá, tem tudo, né? Podia ter tido, né? Não rolou. E aí ele começou, por causa do sucesso, ele voltou com a ideia, então, de transformar isso em filme. E foi o que ele fez. Ele pegou, ele adicionou na história dele as experiências das pessoas que participaram do BBS e tal, e planejou essa história e levou ela a cabo. Ele foi um dos primeiros diretores, o primeiro diretor japonês, um dos primeiros, assim... A filmar com câmera digital. Isso, a usar câmera digital. E é legal o seguinte... O que ele usou, ele foi o primeiro a usar um modelo específico de câmera, que é essa 24 progressiva. Se eu não me engano, Hideaki Anno tinha filmado o Love and Pop, primeiro filme dele, em digital, e dizem que por ele ser amiguinho do Hideaki, ele quis fazer igual, e usou também na dele, câmera digital, no filme dele. Não, mas o interessante não é isso, o interessante é que foi bem no começo dessa onda toda de digital, e na época eu lembro que... Foi mais ou menos nessa época que ano que saiu o Ameaça Fantasma? Porque na época rolava uma certa polêmica. O George Lucas, ele é muito militante da câmera digital no cinema. E tem muitos cineastas que são contra. O próprio Spielberg, né? É contra e tal, prefere película, não sei o que, não sei o que lá. Mas o básico é que sempre que chega uma tecnologia nova no cinema, como 3D ou como uma câmera digital, nunca rola uma... O diretor nunca usa... As possibilidades completas que aquela tecnologia nova emprega. Quer dizer, foi um pouco antes. 99, o Ameaça Fantasma. O que acontece? Você assiste um desses filmes, qual é a diferença que faz aquilo ser digital? Nenhuma, assim. Na verdade, é um pouco de cineasta que conseguem pegar a fotografia digital e usar ela de forma a acrescentar alguma coisa narrativa. Não ser só... Tanto faz, poderia ter sido em película, entendeu? Ou como o cara, às vezes, faz um filme em 3D, ou só com coisa caindo na tela, ou coisa assim, não, realmente não explora as possibilidades ali, narrativas, enfim, que o 3D pode apresentar e tal. Então, o UI, ele conseguiu usar essa fotografia digital pra dar uma mobilidade, pra dar uma estética pro filme que foi importante pra narrativa. Um outro diretor que usa bem, que você não imagina o filme dele de outra forma, é o Michael Mann, que fez o agora esse Inimigos Públicos. Inimigos Públicos, não é? Com o Johnny Depp, que fez Miami Vice, aquele Colateral e tal. Os filmes dele, ele usa essa tecnologia e acaba sendo meio que essencial também, porque ele é câmera na mão, é aquele estilo documental e tal. Tem uma coisa que o o UI faz, inclusive pra ressaltar essa diferença da câmera digital pra você sentir mais, que ele é um filme de handcam, né? Tem no, na metade do... Além dele usar a câmera digital dessa forma, como se fosse uma câmera de mão, tem um momento do filme que você vê uma fita gravada de uma viagem que os personagens fizeram, sim, que sim. É com uma câmera normal, uma câmera caseira da época. Sim, são no meio do filme, do nada, durante toda essa sequência que é bem extensa e é bem importante pro filme, não é só um exercício de estilo vazio ali no meio, tipo, realmente foi importante naquele momento a gente ver toda a viagem pelo ponto de vista de quem tava viajando, e muda sem medo de ser feliz ali na hora. É, você vê o material da fita que eles gravaram com uma câmera normal, provavelmente VHS, né, na digital. E como esse filme mexe muito... Você percebe bem, os anos 90 gritam ali na tua cara, né, naquela sequência. Com certeza, todo mundo com aquela câmera enorme na mão, né? Não, e a qualidade da câmera, né, lembra filme de fita de casamento. É. Apesar de ser uma câmera boa, né, ela funciona debaixo d'água e tal. Não, é bem melhor... Não, aquilo ali foi feio, eu não entraria debaixo d'água. É igual a câmera do Cloverfield, que pega tudo, escuta todo mundo, focaliza o som na pessoa só lá de longe. Aham, dele funciona debaixo d'água. É absurdo. E o legal também é o seguinte, como esse filme brinca muito com essa coisa do mundo real ser impessoal, ser deprimente, ser vazio, blá blá blá blá blá blá, a fotografia e o uso dessas câmeras e tal meio que contribuem pra isso, porque o filme é todo melancólico, né? É tudo esfumaçado, é tudo no crepúsculo, é tudo como se alguém tivesse observando de longe, mas não tem ninguém ali com ele de verdade, entendeu? Uhum. Então meio que contribui pra dar essa sensação de isolamento dos personagens, que é o que a narrativa tá passando. Por isso que eu falei, né? Eu não sei, provavelmente com película ele conseguiria um efeito similar, mas eu acho que aquilo ali deu uma certa liberdade pra ele, né? Explorar com certeza, com certeza. As coisas, achei bem interessante. E esses personagens da trama, eles só conseguem, o que acontece, todos o protagonista, ele é fã da Lily Show Show, dessa cantora, e ele é o moderador da comunidadezinha na internet, enquanto esse mundo real... O nome dele na internet é Filia, por isso que Filia. Você falou da Lily Filia. É, mas eu acho que a BBS no filme é Lily Filia. Não sei. E eles só conseguem se comunicar plenamente, só conseguem liberar os sentimentos, assim, o que passa pela cabeça deles ali por escrito, na board. Na vida real eles não são assim. Então por isso que eu falei, a importância dessa fotografia contribuir pra gente sentir isso, sentir que esses personagens estão, sabe, tão isolados, estão no canto deles. Uhum. Bem, essa board é dos fãs da Lily Chuchu, e ela tem um quê de culto, né, o que eles fazem ali. Porque eles falam do éter e tratam ela como uma espécie de divindade. Ela é uma personagem etérea, porque ela não aparece em momento nenhum do filme, só no finalzinho, num telão muito mal. Telão e só, né? A gente só entreouve mesmo algumas músicas dela, aquela irritante do I see you. Uhum. Tem um álbum inteiro dela. Foi lançado um álbum dela mesmo, com todas as músicas. É, porque ela tem uma história. Ela fazia parte de uma banda, e aí ela saiu da banda, e o cara da banda que ela fundou outra banda. Tem toda uma trajetória artística que fizeram pra ela, e os fãs ficam discutindo isso no filme. E o que eles falam é o seguinte: é interessante que você falou da Chinaringo, que a carreira dela se passa no momento que a Chinaringo começou, né? A Ringo começou em 97. No início do filme eles citam a Ringo. Tem uma mensagem. Porque o que acontece é o seguinte: quem viu Bakemonogatari e tal, outros desses animes loucos do Shaft, de vez em quando corta assim, aparece alguma coisa escrita na tela e tal, acontece mais ou menos semelhante nesse filme. Toda a narrativa é permeada por essas mensagens da board, e toda hora o filme é cortado e aparece escrito na tela, aparece aquele sonzinho do teclado digitando e aparece escrito na tela. Aparece aquela coisa de teclado japonês que vai montando as letras no nosso alfabeto. No caso ali, eles não usam o nosso alfabeto, né? Eles usam símbolos malucos de teclado mesmo. Não sei porquê. E depois sai os kanjis. E aí a gente vai toda hora contrastando, né? Eles na vida real e a persona deles online. Online aparece sempre de quem é a mensagem e sempre é um nick. No final da mensagem, né? Por não sei quem. É, e aí você meio que vai tendo que descobrir quem é quem pelo nick. Não é tão... Não. Em meia hora de filme você já descobriu quem são os dois mais importantes dali. É bem óbvio, mas é mesmo assim legal. Essa coisa do filme... É bonitinho o filme querer fazer mistério, assim. Esse filme, ele é... Obviamente ele é bem artístico e tal, não sei o que, não sei o que lá, e muita gente acusou ele de ser meio pretensioso, de querer acusar o UI de querer, assim, se achar, eu sou muito artístico, eu sou muito profundo, eu vou fazer uma obra muito complexa e ninguém vai me entender. Eu não consigo... Mas eu tenho uma mensagem aqui por trás. Calma. Apesar de eu achar, assim, o filme meio pretensioso e tal, eu acho que ele exercita demais algumas coisas algumas vezes, que poderia ter dado uma refriada, eu acho que as partes positivas são boas o suficiente pra poder, no final das contas, tudo ser uma experiência positiva, entendeu? Eu não acho que tenha prejudicado. Mas eu concordo que, às vezes, ele poderia ter... O filme, às vezes, poderia ser um pouco menos lento, poderia ser um pouco mais curto, entre outros pequenos detalhes, assim, entendeu? Que poderia tornar o filme mais palatável, assim. Sim, mas é aquela coisa, não é o que eu já não vejo o tempo todo no cinema japonês, sabe? Quase todos os filmes, acho que se duvidar todos os filmes japoneses que eu vi, tem esses mesmos problemas, entre aspas, sabe? O filme é longo, ele acaba depois do que devia acabar. Porque é a estrutura, né? É, a estrutura japonesa tem 4 atos ao invés de 3, início, meio e fim. Então, sempre quando a gente chega no nosso fim, eles têm mais meia hora de filme. E você fica meio perdido, a gente fica meio perdido com isso, sabe? Eu lembro até hoje, não é japonês, mas acho que o Peter Jackson deve ter visto, porque no final do do Retorno do Rei, era muito engraçado, cada vez que dava um fade out... Não, peraí, o do Senhor dos Anéis tinha 30 atos, não, cara, tinha 4 atos. Era muito engraçado, cada vez que dava um fade out, a galera levantava, aí começava o povo, aí alguns sentavam, outros não, né? Aí fade out, novo. Ah, porra, que é isso? O povo sai do filme putíssimo. Ninguém tava querendo saber o que acontece com o Frodo. Foda-se, o povo queria que o filme acabasse em algum momento. E o bicho ficava voltando. É engraçado esse povo no cinema que vai desesperado pro filme acabar, né? Parece que tá ali forçado. Por que você vai, então? E eu era novinho, mas eu não sabia, né, que o filme tinha um monstro. Eu tava quietinho no meu lugar, querendo que o povo sentar e tirar essa bunda da minha cara. Eu não sabia que o filme tinha um monte de final, mas por favor, né? Eu vi gente saindo da Sociedade do Anel reclamando que o filme não tinha final. Meu Deus do céu. Eu vi gente saindo de Harry Potter, Pedra Filosofal, dizendo: dá pra ter uma continuação. O que a gente tá falando mesmo? Do All About Lily Show Show. Então, são coisas meio que inerentes do cinema japonês, quando a gente não tá falando de cinema pop, cinema que adapta mangá, que adapta anime, sabe? São coisas, até mesmo as que adaptam mangá e adaptam anime, você já percebe um gosto diferente no modo de contar. As coisas são mais lentas, são mais devagares? São mais devagar, né? Mais vagarosas. São mais vagarosas mesmo. Então, eu não acho que seja um problema específico desse filme, uma crítica específica pra esse filme. Eu acho que, pelo menos... A única diferença dele é que ele toma uma estrutura um pouco mais complexa que você vê o tempo todo no resto do mundo, sabe? Eu sei, mas eu sei que a gente, pelo menos pela nossa mente ocidental, ele é um pouco mais... Ele deixa um pouco mais perplexo que o normal, porque, ainda mais, assim, eu vi esse filme numa madrugada. Eu tava sob efeito de Pepsi com uma brabinha que eu achei do meu pai lá. Nossa. Tá explicado. Essas garrafas pet pequenininha, gordinha. Então. Tá explicado, porque o Lime já perdeu todo um side plot, sabe, do filme. Não, mas o filme é confuso. Ele perdeu não é porque ele dormiu, não. Ele perdeu porque ele não pegou. Mas é confuso, sim. Mas enfim, vamos desenvolver um pouco, então, dessa história aí do filme. O filme, então, começa com o protagonista, que é o Yuichi Hasumi, que ele é um típico garoto tímido, fechado, que sofre bullying, todo mundo abusa dele, o povo maltrata ele, ele é muito xinge, ele não faz muito, nada. É, passivíssimo, o pessoal faz tudo o que quer com ele, pega o dinheiro da mão dele, rouba, pega coisa e joga nele, sabe? Faz de tudo com ele, ele não reage, de forma alguma. E o único... Ele reclama, né? E o único alívio que ele tem, que ele sente, é ouvindo as músicas da Lily Show Show. E ele mantém, né, a BBS dela na internet. E a todo momento eles falam sobre isso, sobre esse éter. O éter tá presente na mitologia grega, na filosofia hinduísta e tal. O éter, tem umas variações aí, mas no geral é sempre essa dimensão, essa coisa que permeia o universo. É um dos elementos que constituem o universo, assim, num nível mais... É uma energia, né? É como o ki, né? Como todas as outras formas de energias de outras culturas. É, cada cultura tem uma definição, assim, tal, né? No hinduísmo tem os elementos que constituem o universo, um deles é o éter, né? A energia material, um deles é o éter e tal. Nesse filme, meio que é essa dimensão que você tem acesso, essa dimensão que simboliza beleza, pureza, o que for. Esse paraíso que você tem acesso através, principalmente através... Eles até falam, né? Que a própria Lily disse que... A própria Lily já disse que outros cantores têm acesso ao éter, mas não se deixe enganar. A Lily não precisa de ninguém pra poder... Ela não aprendeu com ninguém a acessar o éter, né? É nessa hora que cita o Chinaringo, né? Ah, eu acho que o Chinaringo tem acesso ao éter, eu também acho. Mas alguém vira e fala, não tem. Então eles acham. Então meio que é o escapismo supremo deles. No ponto, né, do filme, eles definem o éter, que eles falam, culturas antigas achavam que o éter era uma matéria que permeava todo o universo e que servia pra transportar a luz. Só que o éter da Lady Chuchu é esse mesmo material que permeia todo o universo, mas ele serve pra transmitir sentimentos. Isso. Esse é o conceito de éter dos fãs da Lady Chuchu. Sentimentos que eles só conseguem sentir porque é um filme que fala sobre esses sentimentos comuns de todo adolescente, que a gente lembra e tal, só que elevados a um nível... Da forma como o UI faz, ele transforma todos esses sentimentos de angústia adolescente, de raiva reprimida, de inadequação, de desespero, que seja, essa inabilidade, às vezes, de sentir alguma coisa, de não saber qual é o seu lugar. Entendeu o que você tá sentindo, né? E tal. Ele transforma isso numa jornada épica, assim, porque graças à própria fotografia e todos os elementos que a gente já comentou, vira tudo muito épico. Então, essas pessoas, eles têm a Xuxu como uma espécie de deusa, e esse Éden é um paraíso. Deus é como se só ali eles pudessem sentir alguma coisa. Então, as mensagens do fórum na internet que aparecem toda hora são muito carregadas desse exagero, assim, dessa paixão exagerada adolescente, né? Justamente por isso, porque na vida real eles não conseguem sentir nada. Então ali eles meio que liberam tudo aquilo. É, não só adolescente, né? No final do filme a gente vê um show, lá pro momento final do filme, a gente vê um show dela e a gente percebe que todo mundo é meio creepy, né? Não tem pessoas normais que gostam dela. É todo mundo bem estranho. Então, além dos adolescentes, tem todo esse pessoal mais à margem da sociedade japonesa. E o filme começa mostrando tudo isso que a gente falou sobre esse garoto, só que no meio do filme nós temos um flashback. É, vale lembrar que o filme... O flashback começa do nada. É, então, vale lembrar que é o primeiro ponto, né? O filme às vezes pode parecer meio confuso, porque a narrativa dele é toda quebrada. Aí, pra quem ouve a gente, falou assim, ah, beleza, so what, né? Vocês não gostam disso? Mas o problema não é esse. Em Lost, a narrativa do JKS é toda quebrada, né? Em Lost, por exemplo, rolava uma buzina, pra você saber que vai rolar um flashback. O cara parecia com um penteado diferente, parecia, sei lá, em outro país, né? Quer dizer, o cara aparece sem barba no hotel, você sabe que ele não tá mais na ilha, não é verdade? E os atores são bem diferentes, enfim, o que acontece nesse filme, assim, brincadeiras à parte, o flashback é sem avisar, e como o filme é todo muito sombrio, os cortes são sempre muito rápidos, ele é sempre muito... Os ângulos são bizarros, e tem muito desfoque, é tudo bem caótico a forma de apresentar ele visualmente, e você às vezes não percebe que tá rolando um flashback ali, então às vezes rola uma certa dúvida de qual acontecimento rolou antes ou depois de qual, né? E isso inclusive não prejudica nem você entender o filme, porque chegando aqui conversando com o Dark, eu descobri que tem uma parte dele que eu achava que era antes e que eu descobri que é depois, e nem por isso eu deixei de entender o filme. Então tá ok, entendeu? Algumas cenas. A gente também tem um agravante que, por mais que a gente goste de cultura japonesa e todo mundo fala, nossa, que absurdo, não? Os japoneses são muito diferentes, cara. Não são. Eu tenho problema com fisionomia de ocidentais. Imagina de orientais, cara. Eu não consigo identificar as pessoas direito. E o filme não ajuda nem um pouco. Tem um momento do filme, que eu não sei se vai dar certo contar isso, mas eu vou tentar, que é o seguinte. O protagonista liga pra uma garota e fala, olha, você vai encontrar com não sei quemzinho quer encontrar com você. Corta. E aparece o protagonista com uma garota apontando, olha, é ali. O que, que nós imaginamos? É a garota da cena anterior, na mesma hora. Você não duvida que é a outra garota. Obviamente. Tá ele com uma japonesa branca e colegial apontando um local específico. Vai lá. Garota vai. E aí acontecem coisas ruins com essa garota. Quando volta a cena, tá ele com a garota andando feliz na rua depois que esse tal encontro aconteceu. Na mesma hora eu voltei o filme. E descobri que ele marca o encontro com uma garota. Na cena seguinte, ele está com outra garota, do nada, indicando o lugar para ela, num encontro marcado off-screen. E depois volta para depois do encontro inicial na cena. Não, pior ainda. Ainda não é depois do encontro inicial, que aparece ela descendo de um prédio. Aí você imagina, ok, ela acabou de encontrar com tal cara que ele ligou para ela avisando. E agora eles vão sair. E acontece coisas que eu não vou contar porque é spoiler, que você fica até meio perdido, que você não consegue entender muito bem. Mas aí você descobre que não. Que o encontro já tinha rolado, sei lá, 2 dias atrás. E agora ela tava descendo de encontrar com um outro cara. E então, é disso que eu tô falando. Quer dizer, você pode ter sua narrativa quebrada, mas eles jogam umas coisas ali. Por isso que eu falei que às vezes o filme pode ser pretencioso, quer dizer, ele acha que o filme dele é tão profundo que você vai automaticamente, se você for inteligente, você vai automaticamente sacar algumas coisas, mas tem algumas coisas jogadas ali, como por exemplo, essa tal garota que ele mostra de tal lugar, que não é a garota do encontro da cena anterior, jamais é explicado por que ela foi até ali com ele, porque na história do filme eles nem são amigos, assim. Uhum. Então por que ela foi ali com ele, qual foi a desculpa, quer dizer, agora você pode dizer que foi de propósito, ele fez isso mesmo pra te confundir. Pode ser. Eu acho que assim, ele ter feito dessa forma de propósito, tem seus prós que eu consegui pegar isso enquanto eu assistia. No meio da cena, sabe? Depois já tá rolando tudo e, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu pegava. Só que tem esse contra, né? Que é, por exemplo, essa coisa que ficou inexplicada de como ele foi parar lá com a garota. Qual a desculpa que ele usou? Mas voltando ao plot, nesse vai e vem cronológico, a gente sabe o seguinte, que inicialmente o Hasumi, ele conheceu a Lily Shoshou através... De um amigo que ele faz logo... No clube de Kendo. Isso, que ele faz quando ele chega lá numa escola nova, que que é o Shusuke Hoshino, que ele também tem uma história parecida com o Hasumi. Ele também tem um histórico de abuso, de... ele gostava de uma menina que não ligava pra ele, os caras zoavam dele. A diferença é que ele é rico, né? É, ele é bem rico. Aí os dois... Aliás, qual é a função da mãe dela, dele, além de ser bonita? Mostrar que o Hasumi é heterossexual. Ah, tá. Porque ele fica louco pela mãe do Hoshino, vai ver? O filme tem umas sutilezas muito legais, eu gostei muito. Inclusive, achei que a mãe dele ia ter mais importância. E, aliás, a mãe dele é muito entrona, né? Porque o moleque tava tomando banho, a mãe dele abre a porta, o moleque que ela acabou de conhecer. É por isso que eu tô falando, o Yui teve várias ideias ali que ele quis acrescentar, depois ele tira as ideias, né? Você falou, tem uma subtrama que fica toda hora na televisão passando um roubo de carro que tá rolando. Vamos no início do filme, né? Aí depois eles pegam o cara do carro, o carro foge, não sei o quê, pegam um cara, prendem o cara e depois acaba, não serviu pra nada. Só isso, não serviu pra nada. E a mãe, que rola toda uma tensão sexual ali, né? Entre o Hasumi e a mãe do cara. Queria muito ter visto mais dela, porque ela é muito bonita mesmo. Sim, e depois, antes que rola, que ele pergunta, ah, cara, tua irmã? Não, minha mãe, pô, você saiu diante dela? Uhum. Mas tem umas sutilezas. Quando ele tá no banho, ela vira pra ele e fala: olha, usa o shampoo do meu filho. Ah, aí ele pergunta: esse shampoo aqui é de quem? Da vovó. Esse shampoo aqui é de quem? É meu. Esse shampoo é dele. Esse aí você pode usar. Esse aí você pode usar. Ele pega o da mãe. E uma outra sutileza que você pega nessa cena é que ela é mãe solteira, porque não tem o shampoo do pai. É, verdade. É, talvez sirva para isso, pra mostrar que o Hoshino não tem pai, por isso que ele sofre tanto. E legal é a família do Hasumi, né? Aquela típica família, adoro isso. Eu comentei com você que eu tava. Tá um moleque jogando videogame de cueca, né? Não, tem uma cena, tá assim, né? Tá um jogando, assim, obviamente, todo mundo no chão, não tem móveis. Aí tá um moleque de cueca jogado no chão, assim, se esvaindo em suor num canto. Enquanto o pai e a mãe discutem, porque a mãe dele tá grávida. Eles estão discutindo se o moleque tem que mudar de nome, porque o nome dele não pode mais ser Shinichi, porque ele não vai ser mais o primeiro, uma parada assim, vai ter que ser Shinji agora. Ele não quero ser Shinji. Pode reclamar, moleque, senão não vai mudar. É tipo assim, uma televisão furradinha no canto, ventiladorzinho barulhento, o pai sentado no chão largadão de camiseta, um outro de cueca no canto, outro comendo no chão. É lindo, cara, é fascinante. A dinâmica familiar japonesa é maravilhosa. O que acontece? O Hoshino apresenta a Lily Shoshou pro Hasumi. E é isso, o filme então dá uma virada quando, sem querer me estender muito, nessa viagem pra Okinawa, o Hoshino, ele sofre uma experiência, ele quase morre e tal. Daí, quando ele volta e sobrevive disso, ele resolve dar uma guinada na vida dele, mudar tudo. E aí que as coisas começam a acontecer, assim, na história. Então, é um ótimo filme, o filme é lindo, tem umas cenas muito bonitas. Tudo nele é muito sutil, e o problema talvez seja que às vezes é sutil demais. Então, você não pega, corre o risco de, se você não prestar muita atenção, não pegar mesmo. E até se prestar muita atenção, não pegar do mesmo jeito. Mas mesmo assim... Vale lembrar que as performances dos atores são muito boas, né? Mesmo porque... Não precisa fazer muita coisa, né? Todo mundo muito parado e entediado. É, na vida real eles são bem... Aquele negócio, o filme é bem frio, né? Muito frio. Bastante. Ele não é um filme que serve pra você torcer por ninguém ou se envolver com ninguém. Ele não te dá uma mensagem boa no final. É, não, ele é só um comentário frio e calculista, assim, uma vitrine, sobre... Assim, é um comentário... Engraçado que o filme já é antigo, mas mesmo pra hoje em dia, ele é um comentário relativamente novo, é uma forma diferente de comentar um assunto que o mundo do cinema tá sempre comentando, que é sobre a era digital, a frieza, como a digitalização, a era digital, ela aproxima as pessoas por um lado, mas ela afasta por outros. Isso é... Sobre angústia adolescente. Isso é ainda mais acentuado pela sociedade japonesa, né? Por serem japoneses. E é um tema que é bem recorrente hoje em dia, mas você vê que esse filme tá surgindo, surgiu quando tava começando a ter esse tipo de discussão, e ele até hoje é uma das formas mais legais e criativas que eu já vi alguém abordar essa discussão. Hoje em dia o povo não tá falando disso mais de forma tão legal como falou nessa época. Hoje em dia era pra tá acontecendo, porque hoje em dia você já viveu mais disso, você já tem mais coisas pra poder explorar desse universo, mais elementos, mais novas formas de você socializar digitalmente e se afastar fisicamente, né? Mas esse filme continua bem atual nesse sentido. E além disso, a impressão que eu tenho do filme é o seguinte, é o Yui falando, olha, essa aqui é a adolescência, todo mundo passa por isso, eu sei, é uma porcaria, e eu também não te garanto que depois que ela acabar vai ser melhor não, sabe? Ele dá essa, pra mim ele diz claramente no final do filme isso, sabe? Olha, isso vai acabar um dia, só que quando acabar, eu não te garanto que vai ser melhor, pode ser ou pode não ser. É. Enfim, termina, né, o filme, assim, onde começa? Com música da Lily Shoshou, né? Tipo, esperança, né? Mas pode ser assim, né? Mais ou menos. Aquela cena final ali, pra mim, ela serviu mais pra explicar motivações de personagens. Ela foi muito bem encaixada. Também. Mas também é o fato de personagens começarem o filme ouvindo Lily Shoshou e terminarem o filme ouvindo Lily Shoshou. Não me dá a impressão de esperança, é mais de escape mesmo. Eu sei, mas... Mesmo estando tudo uma porcaria, você vai sempre poder escapar por aqui. Então, deixa de ser uma forma de esperança. Até nem tudo tinha perdido. Você tem a música Mulher pra Ouvir. Até que ela morra, sei lá, ou pare. Ou entre em atos, que é o Tada Hikaru. Eu espero não ter ninguém baseando sua vida e sua felicidade na Tada Hikaru. Então essa pessoa agora tá muito mal. Coitada. Bem, acho que é isso. Assista um filme. É grande. O filme tem 2 horas e meia, quase, né? É, mas engraçado. Apesar de ser muito lento, ele não é chato, assim, né? Tão arrastado assim, as imagens, as histórias, é tudo tão confuso que você tem que ficar prestando atenção pra não perder nada, e meio que isso te deixa acordado durante o filme todo, a não ser que você esteja vendo de madrugada e bêbado que nem eu, mas mesmo eu não dormi, então eu perdi coisas, mas eu não dormi. Não é um filme cansativo, ele só tem essa confusão de filme japonês no final que nunca termina quando tem que terminar. E é isso, né? Isso aí, recomendadíssimo. Selo de aprovação do JCast. Olha só, veja você, e-mails. Faz um tempo que a gente não... Porque quando a gente não fala no ar pra mandar e-mail, a galera dá uma minguada, de repente muita gente mandou e-mail, gente nova que mandou e-mail, então a gente selecionou pessoas, tem uns 2, eu acho, né, de gente aí da casa, mas a gente selecionou alguns de ouvintes novos que foram, foram e-mails interessantes. Uma coisa eu tenho que agradecer muito aos céus. Que é nossos ouvintes, são tão legais, né? Eu gosto tanto. Não são, né, cara? Eu também tô criando cada vez mais um carinho por eles, né? Porque eles são legais nos e-mails, eles são legais nos comentários, eles escrevem muito e muita coisa legal. É legal saber, é legal quando a gente fica buscando pessoas que são parecidas com a gente consegue achar, né? Então se a gente estiver tentando fazer o Nerdcast. O Nerdcast é ótimo. Não vai você. Calma, é que a gente já fala daqui a pouco. Você gostou da polêmica, hein? Não é, que a gente já fala, foi ato falho, pô. Eu ia falar podcast, é porque Nerdcast é sinônimo de podcast. Olha o live de eu pedindo público, por favor, olhem pra mim, estou falando mal do Nerdcast. Tomar no cu, hein? Tu não me conhece, hein? Tá vendo, perdi o raciocínio. Quando a gente vai fazer... Seria triste se a gente fosse fazer o podcast falando... as coisas que a gente gosta, aí nos comentários. Aí vocês deviam falar mais Naruto, vocês deviam falar mais sobre One Piece na TV brasileira, blá blá blá blá. E não é isso que acontece, a gente propõe alguns assuntos e a galera meio que embarca na nossa, embarca bem, acho legal isso. Mesmo que não concorde, mas tá ali falando e dando argumentos legais, acho legal isso. Com certeza, e eu sei que provavelmente a gente tem muita gente que escuta, que fica com medinho de comentar, a gente lê tudo, e por mais que a gente não comente ali, não entre naquela discussão, o espaço para comentários é pra vocês discutirem também, sabe? Então conversem ali, discutam, façam o que a gente faz no áudio, e coisas interessantes a gente vai ler em sessão de feedback. O pessoal não se manifesta tanto, né? E isso é chato, porque de vez em quando sempre aparece um ou outro que escuta desde sempre. Ah, tô comentando pela primeira vez. Chega comentando coisas interessantes, de uma então, forma assim, interessante. Onde é que você tava até hoje, né? Comente mais, porque a gente quer saber que você existe, tá? E tá propondo discussões legais também. Então, manda e-mail aí pra gente mesmo, com força, que tá tudo ok, assim. O único porém, assim, sem querer ser muito chato, é o seguinte, tipo... O rant do programa passado sobre a parada do... Repercutiu de um jeito, cara. Assim, o negócio foi o seguinte, sem querer ser hipócrita... Não, eu sei que é o seguinte, no dia seguinte... Que o programa saiu, eu acordei, minha mãe virou pra mim: você andou falando mal do Nerdcast por aí? Susto, sua mãe não falou isso. Ah, não, você acreditou? Não, por meio segundo, nossa. Não é isso não, o negócio é o seguinte, sem querer ser hipócrita, a intenção realmente não foi essa, tipo, o que a gente fez foi o seguinte, eu peguei, né, obviamente a gente pegou o ensejo de ter rolado o Nerdcast sobre o Tokusatsu pra criticar eles em si, e explorar um pouco essa questão que já vinha pipocando na minha cabeça há um tempo sobre o nível do comentário de cultura pop da internet de forma geral. Então, basicamente, meu ponto foi o seguinte. A internet, o podcast, os blogs, é nada mais é que um grande diálogo, uma conversa entre algumas pessoas que estão de um lado e outras pessoas que estão de outro, e uma conversa que não para. E meu ponto é, o nível dessa conversa anda meio baixo, anda meio repetitivo, anda meio tolhido, anda meio prejudicado, e seria legal se esse nível subisse. Meu ponto todo foi esse. Eu não sei se foi claro em toda a minha argumentação. Eu acho que eu fui, porque algumas pessoas entenderam. Todo mundo entendeu, né? No fim das contas, eu acho. Acho que ninguém discordou, assim, de forma... Teve um cara no comentário que ficou chateado com você, dizendo que você vai ensinar como fazer um... Não, com relação a isso, aquele negócio, eu fiz toda uma crítica no finalzinho, eu fiz uma piadinha, tipo assim, um momento breve de vaidade de alguém que não é vaidoso. Eu garanto pra vocês, eu sou inseguro pra caramba, não sou? Vocês têm que entender que a gente precisa de autoafirmação, né? Senão... Porque a gente é muito inseguro. Senão o GQS não vai sair, e aí vocês vão descobrir que duas pessoas se suicidaram em Campos do Goytacazes. Então a gente precisa da nossa manutenção mental. Então vai, um momentozinho de vaidade, não prejudicou o que eu falei, mas enfim. Mas de qualquer forma, a minha intenção da discussão foi essa. E o que acontece? Infelizmente, assim, foi uma edição que foi bem legal, essa edição. Por quê? Porque teve uma entrevista maneira com foi o Nerdcast tentando começar a entrar no assunto que todo mundo gosta, que é essa história de anime, aqui no peraí, você falou Nerdcast de novo, você percebeu? Nossa. É porque o assunto é esse. É 1h da manhã, cara, eu tô com muito sono, você não faz ideia. Tá. Foi o J-Cash tentando entrar nesse mundo de indústria nacional de anime e tal, então foi um marco importante. Tivemos um review super legal de um anime muito foda, que é Kuragehime, e a galera meio que só focou na porra do comentário do Nerdcast. Não, todo o feedback de e-mail e comentário que a gente recebeu era tipo 3 parágrafos enormes sobre o comentário do Nerdcast, assim, e aí uma legal. Linha sobre Kuragehime e uma não. Linha sobre Sailor Moon. Assim, foi maneiro, porque a discussão rendeu legal da forma que eu tava querendo que rendesse mesmo e tal. Mas eu senti um pouco de falta do resto dos blocos, então na hora que vocês forem comentar, vamos equilibrar, pô, vamos falar. Pô. Vamos escrever uma bíblia no GQS, não tem problema. Vocês podem falar mais dos outros blocos também, nem pra falar que foi ruim, né? Fala que não gostou, sei lá, enfim. Mas enfim, o meu ponto todo foi realmente esse, e eu acho que... É aquela coisa também, sempre que você vê que teu comentário tá ficando muito grande, pode mandar e-mail, sabe? Uma hora a gente vai ler, como a gente tá lendo agora. E inclusive eu quero fazer isso com mais frequência. Quanto mais e-mails vocês mandarem, mais chances tem da gente fazer um bloco de e-mail com mais frequência. E outra coisa também é o seguinte, tipo, tem vários pequenos pontos focados nesses comentários em geral que eu poderia falar em cima justamente pra poder esclarecer algumas coisas, então me defender aqui ou ali, ou então desenrolar um pouco mais a discussão. Mas eu não vou fazer, por quê? Pra não acabar não virando um grande assunto interminável sobre críticas ao Nerdcast, não é, sabe? O ponto não é esse, não, a questão não é essa, a gente não quer fazer isso aqui, vai dar realmente a impressão que a gente tá gritando por atenção, não é esse o ponto. Então, assim, por mais... Eu fico até um pouco triste, que eu queria alguns pontos dessa discussão, eu queria aproveitar dos comentários e comentar algumas coisas em cima, mas eu não vou justamente pra poder não ficar uma punhetinha chata de... Entendeu? De falar mal de blá blá blá. Então, assim... A gente vai só ler uns e-mails mesmo, falar um pouco sobre a repercussão, falar que foi legal. Nos e-mails estão os dois que tocam no assunto, então. E vamos seguir em frente com as nossas vidas. Então vamos lá, o primeiro e-mail aqui é do... Eu vou chamar pelo nome do e-mail, né? O Matheus. Matheus Marvila. É meu brother. É meu brother. Ele fala, alô, tio. Esse aí é gente de casa. Alô, tios do dia. Quantos anos ele tem, cara? Ele é mais novo que eu. Tá, peraí, até aí eu também sou. Ele tem a tua idade, né, mais ou menos, eu acho. Ah, tá. Então, ele é mais novo que você. Ele tá me chamando de tio, eu tô meio triste. Depois que vocês disponibilizaram 1.0, que o Live já concordou, que é meio vergonhoso, né, depois de ouvir. Eu não quero mais, eu quero tirar do ar. Porque tem galera nova chegando agora falando assim, não, porque eu vou baixar as edições antigas. Não. O Live tá querendo proteger com senha, né, 1.0. Só quem já é bem estabelecido... Vai ter uma cota de e-mails e comentários que você tem que mandar antes de ganhar a senha. Vai ter os J-Points. Passei a ouvir algumas edições de antes de 2010, que foi quando me tornei ouvinte. E nessas edições antigas havia coisas hilárias. E o e-mail é sobre essas coisas. Pra relembrar, Darko, por que você não fala mais galhofa? Fala, toda hora a gente fala alguma coisa galhofada. A gente fala galhofado, galhofar, né? Eu usava galhofa de outra forma, acho, quando era mais novo, não sei. Você ainda chama Holic de Triplex Holic? Não, eu chamo só de Holic ultimamente. E os melhores momentos foram... Mas eu ainda falo X-Holic. X-Holic. Eu também falo X-Holic. Eu falo Holic ou X-Holic. Eu tirei só o triple. Esse triple você sempre foi muito tosco. Eu não percebi, me toquei depois. Os melhores momentos foram quando você contou da sua iniciação. Eu não vou ler isso aqui em casa, com toda a minha família ouvindo. Não, você também não, poxa. Calma, iniciação no self-sex. Isso. Onanismo. E quando falou do que achava que devia acontecer por tomar leite de cabra. Essa é uma antiga, cara. Quando eu era criança, eu achava que quando eu tomava, por eu tomar leite de cabra, eu tinha que dar cabeçada nas pessoas. Quando eu tinha uns 6 anos, que meu pai trazia leite de cabra. Você é retardado. Eu tinha uns 5, 6 anos. Ainda bem que eu sempre odiei leite. E aí eu saía dando cabeçada nas pessoas porque eu achava que era minha obrigação fazer isso. Essa é pra você, Laimer. Seu sotaque paulista era bom. Eu ia tentar responder que ainda é bom com o sotaque paulista, mas não tá vindo. Eu vi que você engasgou, né? Mas entalou na garganta. Mas o meu sotaque paulista ainda é muito bom. Aliás, eu tenho altos, vários sotaques do Brasil. Eu não sou bom com sotaques, não. Eu sou ótimo com sotaque. Quer ver o meu sotaque do sul? Começa o sotaque do sul. Agora não tá vindo nenhum agora, mas os meus sotaques são ótimos. Ele lembrou do teu ódio a Kohani-chan? Lembra que a gente fazia o review semanal e ficou semanas e semanas naquele arco Kohani, da Kohani no Holic? Ah, que horrível aquilo. Puta que pariu. Ela cresceu, tá gatinha, cara? Eu nunca mais li Holic. Tem um salto no tempo em Holic, ela tá grandinha. E tá aparecendo pouco, então... explica algum dia o final de Tsubasa Chronicles, se for capaz. Você nem leu, né, Tsubasa? Eu li Tsubasa até a parte que eles viram emo e deu uma parada e não retomei ainda. Ele parou, né? O Live já parou todos aqueles mangás que a gente lê, ele parou. Só eu que leio até hoje, sei lá, 30 mangás por semana, é um absurdo. Eu tô tendo um pouco de dificuldade de acompanhar esses mangás semanais que ainda não terminaram. Mas já que Chronicles acabou, Tsubasa acabou, então talvez eu deva pegar em breve pra poder ler. E pro Luan, que legal você é do Espírito Santo também, high five. O Luan tá aqui pra responder. Apareceu com mais frequência, a gente sempre tenta. Sempre que o Luan não tá jogando WoW, ou Mood, ou com garotinhas na webcam, a gente tenta botar porque, ele assim, na edição. A gente vai falar, o Luan é o único Lulicon praticante aqui, né? Você sabe. Não vamos falar quando o cara sempre tá querendo se defender. Não, mas justamente por isso que eu tô não falando. Não tem graça assim ele falar, eu odeio você no final. Senti pena por você ser um destro convertido, é muito triste essa história. Espero que tenha superado o trauma. Você lembra que a tia dele dava cascudo nele toda vez que ele usava a esquerda? E ele se tornou um destro. Por isso que ele é assim, traumatizado. Volte a dizer inusitadamente coisas como Kawaii! Bom dia, senhor, que posso estar ajudando. Lembra também desses samples que a gente usava o tempo todo? Não, se perdeu, né? Porra nenhuma. O meu computador apagou a pasta do Gcast, cara. Que bom que a gente não perdeu nada. Sozinho, do nada. Puf. Então, acho mas que vários gente... altos samples a gente nunca precisa tomar um VIP. Não, não, isso tá no servidor. É só baixar um programa antigo e roubar o sample. Bom, acho que a única coisa de que não gosto no podcast é a grande quantidade de vezes em que Moa vira assunto. Mas nada que os faça cair no conceito de ninguém. Não que a gente fale de Moa o tempo todo, né? Engraçado, ele fala disso e o Yohan fica falando, vocês falam de coisa velha o tempo todo e blá blá blá. É porque a gente gosta de Moa, então talvez a gente, inevitavelmente, sempre vai falar. A gente gosta de. A gente não fala de Moa, mas a gente tá sempre falando do Moa e das coisas. Porque. Que tá no mercado, sabe? A gente fala, a gente gosta de coisa que tá no mercado, a gente gosta de coisa antiga. Eu gosto de Moa, então. A gente gosta de tudo, né, cara? É um grande problema nosso. Acho que esse é o grande problema do Gcast. Mas eu não uso Dorgas. A gente se interessa por tudo, a gente quer ver tudo que existe no mundo. Abraço e até mais. PS, quando forem colocar mensagem de voz com alguém na edição, ponha também um fundo musical maneiro, pra não ficar com tanto clima de cemitério. Eu adoro o clima de cemitério das mensagens. Eu também, porque tá. Aí só, agora vamos, a mensagem vai. Oi, galera do Gcast. Eu comecei. Não! A ouvir vocês há um tempo atrás. Tem alguns blocos do Gcast que eu tenho vontade de botar sem trilha sonora pra ficar com um clima de podcast americano seco. Então eu parei porque eu fui fazer faculdade. Aí depois eu voltei pra faculdade. Porque não, assim, antes eu tava fazendo jornalismo, né? Aí não, porque antes de jornalismo eu terminei o segundo grau, lógico. Adoro isso. É ótimo, eu também gosto, cara. Me divirto muito, né? Tá, agora eu vou. É a Vivian. Vivian R. Será que vão lançar a Vivian S no. Vivian R. Será que vão lançar a Vivian S no Brasil? Ah, entendi. Depois na SS, a Superstar. Entendi. Vivian Again. Vivian J2X. É. Cara, Vivian J2X parece que é a Vivian que gostava de coisas japonesas, só que caiu pro ramo pornô. É o Saber, né? Saber J2X. Então, ela gostava de coisas japonesas e caiu pro ramo pornô. Vivian, desculpa, a gente não consegue ver ninguém do sexo feminino. Enfim, Vivian R tem 15 anos só. Dá. Hein? Que? Estudante e falido devido à compra de Watchmen. Você é pobre, Vivian. Comprou o Watchmen encadenado e faliu. Watchmen encadenado era caríssimo, você cara. Você faliu também? Não, não comprei o Watchmen encadenado. Comprei o Sandman definitivo, que é igualmente caro. Ah, tá. Mas o Sandman vale mais a pena que o Watchmen, não? Pra mim, sim. Pra mim também, eu gosto de Sandman. E o pessoal do GQS, que bom que agora o programa não tem você mais. Você falou que era aqui do Rio, da capital. Ele é da capital do Rio de Janeiro. Ela tá quatro... Vivian? Ela tá 4 horas de distância de nós. Você... Bom, se você tá falida, eu tenho dinheiro. Live, viu? Pra isso eu tenho, arrumo. Peraí, olha só, Luan, né? Aí depois você fica soltando indiretas quanto a mim, agora você? Eu falei que eu tenho... Vai virar o Lolicast agora? Não, eu não tô falando isso. Eu falei que eu vou montar uma empresa de microcrédito pro Otaku Ferrado. Ah, tá. Só isso, então. Então vai lá, lê logo. E o pessoal do GQS, que bom que agora o programa não tem mais 3 horas de duração. Meu MP3 agradece. É o único que agradeceu, né? Todo mundo gosta do seu. Mas continua grande, né? A gente continua tendo 1 hora e meia, 2 horas às vezes. Acho que isso torna mais objetivo. Adorei o Gcast 119, que falou sobre a lei 666 de Tóquio, e achei legal também o 120. Sobre o 119, aquele devaneio em que o Ishihara estaria sozinho no salão da TAF brincando com bonequinhos, deu um grande passo para sua realidade. Houve uma redução de 40% do número de stands. Teve 244 ano passado e 153 esse ano. E as empresas que manterão seus stands estarão só parcialmente no evento. Ela tá falando do Tokyo Anime Fair, pra quem não pegou. Sim. Assim. São esperados prejuízos de 110 milhões de ienes. Que deve ser o quê? Tipo, R$2. Ishihara está se fudendo cada vez mais. Vocês têm ouvido alguma coisa sobre Monkey Business, An Idiot's Guide to Tokyo's Harmful Books Regulation? Parece que é um doujinshi que vai abordar todos os temas proibidos pela nova lei, de forma que as autoridades não possam fazer nada a respeito. Na verdade, é uma paródia, porque tá rolando muito doujin parodiando a lei, e isso é uma grande paródia, que é parodiando esse... o guide, como que é? Que até os macacos podem fazer mangá. Fazer mangá, é uma parada desse, é um guia, porque é uma parada disso, é, até macacos podem fazer mangá, algo nessa linha. É um doujin que parodia a indústria de mangás, e isso aí é uma paródia da paródia. Eles pegaram a linguagem daquele doujin que já era uma paródia, e readaptaram pra parodiar a lei. E ele tá sendo um pouco mais conhecido porque o Duncan Emitsu tá fazendo uma tradução em inglês, né? Pra ser lançado oficialmente em inglês também. É aquele esquema, não sei se você já viu, que alguns doujins têm. Que tem o balãozinho em japonês e dentro do mesmo balãozinho ali embaixo menorzinho em inglês. É, não reparei. É, eu ainda não vi nada sobre esse livro, mas assim que talvez estiver disposto aí nos escalations da vida, a gente dá uma olhada. Ou a gente pode comprar, importar um doujin. Quanto custa, será? É, também. É que eu sou pirata demais, né? Eu tô vendo, né? Você já pensa logo na pirataria. A primeira opção que vem é, realmente, é Penny Stocking with Girl Belt. É um anime que aqui vou dar uma segunda chance. Não tive coragem de terminar de assistir nem o primeiro episódio. Por quê, gente? Pura de 15 anos. Ah, tá. Togai no Chi foi uma merda. Assisti até o penúltimo episódio, esperando um ápice yaoi. Não tão puro assim. Mas não encontrei. Abandonei aí. Pois prefiro pensar que no último episódio realmente aconteceu alguma coisa interessante. Nem um pouco pura. Sobre o 120, o Mekui Mary é uma merda, mas o visual dos personagens, como foi dito, é bem legal. Ela é tão agressiva, né? Uma merda, tá fudendo. Mas eu também acho que é uma merda. Gostei de... Pô, e o Mekui Mary não é tão ruim assim, velho. É, no dia eu não falei, é. É memória emocional, o negócio... O negócio é com Vanguard, né? É. Gostei de Beelzebub, porque já acompanhava o mangá, mas me sinto tentado a parar de vê-lo, assim como Johan já parou, devido à piada infame do bebê explosivo, coisa que acontece algumas poucas vezes nos primeiros capítulos do mangá. Como eu comentei, acontece bem pouquinho no anime, é o tempo todo. Também acho que o anime de Onichan é uma espécie de cópia de Orenoimoto, bem mal feita e com traço escroto. Madoka Mágica não me chamou atenção, nem assisti. Peraí, calma. É, Vivian, Madoka Mágica, veja até o episódio 3. Assista mesmo, 1, 2 e 3. Se depois do 3 você não quiser mais, aí você pode dizer que não te chamou atenção. Agora, se você gostar, você vai querer ver até o final. Vanguard, um certo alguém deveria ter vergonha de dizer que gosta. Não tenho, gosto mesmo, por favor, me processe. Depois de falar muito mal ou muito mal de alguns... Falar muito mal ou muito mal de alguns animes, nem da importância de comentar alguns que vocês falaram, tinha que ter um momento top term, que ficou com o level I. É, por que top term? Não entendi. Eu acho que é propaganda, né? Ah, não. Tá, não sei. Ela fala chorando que nem a mulher do top term. Eu falo chorando agora. Que ficou com o level I. Talvez ela tenha dito top term porque ela pegou o top, tipo, de melhor, e aí emendou no term pra ficar engraçadinho. Vou terminar essa frase chorando agora, que nem a mulher do top term. Que ficou com level I, essa comédia insana sobre aliens, com certeza um dos melhores animes da temporada. No episódio 4 agora, eu acho, 5, teve uma paródia de... Aliás, no 4 e no 5 continuou uma paródia de Super Sentai. Legal. E segundo as cadeiras, depois de Wolverine anime, Kakara sangrento no Japa, vem aí, infelizmente, o anime dos X-Men, que provavelmente vai ser uma merda. O anime de Blade, o qual me deixou na expectativa de que seja bom. Blade é o único super-herói que eu vejo que pode ter um anime decente. Explique como. Todos podem ter um anime decente. Pois é, né? É isso que eu quero saber. Qual a diferença com Blade? Sobre o 121, espero que esse seja o último J-Cast em que vocês vão ficar dando repetecos e enrolados. Tá na hora de aparecer na gaveta. Darko, o que você achou de Rosa agora que passou umas semanas que você viu? Continua sendo bom na sua cabeça? Continuo gostando muito, continuo sonhando toda noite com a Rapunzel. Né? Agora, ultimamente, tá rolando uma briga da Rapunzel com a Natalie Portman em Black Swan. Elas estão se degladiando quase toda noite nos meus sonhos. E agora, quem é melhor, o 3D ou o 3D? A cada podcast que vocês fazem previews ou reviews de anime, fico impressionada com a capacidade que vocês têm de ver profundidade em coisas que eu não imaginava. E ela vai adorar, então, hoje eu tô vendo profundidade no reality show da MTV. Uhum. Exemplo, Madoka Mágica. Porra, tem profundidade Madoka Mágica? Tem, e cada vez mais. Cada episódio que passa tá pior. Ou melhor, não sei. talvez eu que seja um tanto profissional de visualizações. Não faça isso com você, não. Cara, é isso. Você falou uma frase aí que foi impossível de entender, né? Talvez eu que seja um tanto superficial nas minhas observações. Não acho, pô. Enfim, você só não talvez foque em outras coisas, foque em outras, é por isso que a gente complementa. Aí ela não acompanhou Madoka, né? Falou mal de Vanguard, me ofendeu. E aí agora tá falando que tá acompanhando Infinity Stratos. Sem muito entusiasmo. Mas tá acompanhando. Dou. Espero ansiosamente pelo próximo episódio de Gossip. Comecei a ver Freezing e já baixei o mangá. No entanto, o episódio dessa semana do anime me desanimou muito. Cara, para de ver Freezing. Né? Não faz isso com você. Ler o mangá eu até deixo, mas para de ver Freezing. E Infinity Stratos para também. Kuroa Zombie Desuka é outro que com toda certeza acompanharei até o final. E eu descobri que a... Esqueci o nome dela agora, putz. Ah, que não fala do bloquinho, tem um moe absurdo, tá? O troféu My Waifu da temporada vai pra ela. Você quer de Rapunzel. Temporada de anime. Você quer ter uma esposa em cada porto, marinheiro? Basicamente. Que isso? Que bigamia virtual é essa? O Johan deveria ler um mangá de Kimi Todoke. O anime é um dos mais fiéis que já assisti. É praticamente um mangá, letra por letra. A segunda temporada pega a história a partir do capítulo 29 do mangá. E essa fase em que o Johan acha mais sem graça termina mais ou menos no 38 ou 39. Depois, é melhor eu não falar nada além disso porque é big spoiler. O anime das criancinhas travestis foi meio chato. E vou tentar ver Fractalia até o final. Sem comentários sobre Pachinko, essa arte milenar. Isso não é uma arma do Usopp? Sim, o Usopp ele lançava. Numa época do mangá, ele soltava as bolinhas de Pachinko com o estilingue dele. Tinha uma parada dessa. Tentei Opera Milk Holmes, leva pra casa o primo Whatever do ano. Não é Whatever, é ruim. Whatever, se tivesse. Merece atenção, né? É ruim? É ruim, cara. Não é Whatever, tipo, tanto faz, sabe? E meio gigante, chato, chegando ao fim, não foi. Aguardo o próximo GCast. Muito obrigado, Vivian Kai. O que, que você teve pra falar pra ela não gostar de Horomusko? Cara, continua assistindo, não é chato, meu. É legal, é muito legal, cara. Mas tem dia de achar chato, se ela quiser. Tem sim, todos têm. Esse aqui é do Felipe Salles, 20 anos, de Goiânia, estudante universitário. Olá, pessoal do GCast. Bom, estou escrevendo este e-mail principalmente para parabenizar vocês pelo cast e também para comentar algumas coisinhas. Esse aqui, se eu não me engano, é o primeiro sobre o Nerdcast, não. É. Primeiramente, é a primeira vez que eu escuto o cast de vocês. Já tinha ouvido falar dele em algum lugar da podosfera, mas nunca tinha ido atrás. No entanto, sentindo falta de um cast que comentasse exatamente sobre animes, mangás e culturas japonesas, saí procurando pela internet e acabei me deparando com vocês. Devo dizer que a primeira impressão foi muito boa. O cara pegou uma edição boa, né? 122 foi joinha. É, depois vai ser pessoal completamente, né? Achei os participantes altamente competentes e com uma abordagem bem legal sobre os diferentes assuntos. Vocês conduziram a entrevista com Márcio Reginetti de uma maneira bastante profissional e interessante. Nem todos sabem fazer isso. Eu sou sabedor disso. Sou fã de mangás e animes já há algum tempo, mas andei meio distante desse universo, devido a estudos e outras coisas. Estou querendo me reaproximar um pouco agora e com certeza o podcast de vocês será uma ajuda bem-vinda para me atualizar em relação a algumas séries mais novas e tudo mais. Então, mesmo se a gente se achar algum episódio ou outro meio ruinzinho, a gente tem recomendado umas coisas legais, né? É útil pra você pegar e colocar, ficar fazendo lista do que assistir baseado... E os antigos, né? O podcast ele é focado em coisas underappreciated aqui no Brasil, né? A gente pega... A gente tá sempre defendendo os fracos e oprimidos. A gente pega tudo que vem antes da era nostálgica brasileira, do que passou aqui, e tudo que vem depois. O que passou aqui não, a gente ignora. Porque todo mundo já fala disso, né? Então não tem porque a gente ficar falando a mesma coisa. Além disso, eu gostaria de dizer que a crítica de vocês ao Nerdcast foi bastante pertinente pra mim. Eu escuto o Nerdcast há bastante tempo, tal como vocês, foi o primeiro podcast que eu ouvi, mas não posso nem quero fechar os olhos quanto a algumas das falhas deles. Entendo que o Nerdcast é um podcast de humor, mesmo que às vezes algum programa fuja as regras. Assim sendo, sempre escuto sem a pretensão de aprender nada, mas sim querendo ver como eles trairão o humor do assunto. Porém, nem todos os ouvintes entendam a coisa assim. Isso é um ponto interessante que ele tocou, que muita gente comentou que o Jackass Podcast Humor vocês não deviam levar tanto a sério. É, o negócio é o seguinte... A gente não tá levando ele a sério, a gente tá levando a sério as pessoas que levam a sério. É uma das questões que eu falei que dá vontade de falar mais, mas que eu ia evitar pra poder ficar a discussãozinha e tal, mas já que mencionou no e-mail, só pra ser direto, o que eu tava criticando é o seguinte, as pessoas tendem a ouvir sim, levar a sério o que eles falam sim, então se às vezes eles lidam com certo desdém em certos assuntos, as pessoas vão achar aquilo, vão levar aquilo a sério, e essa discussão geral sobre esse tema pela internet vai ficar repetitiva. Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui da outra vez que eu ouvi gente no Omelete TV usar argumentos de Nerdcast. Cara, eu já vi gente na vida real usar argumentos de Nerdcast. Eu já vi uma garota virar e falar assim, tem um grupo conversando sobre Star Wars Universo Expandido, que aquele episódio de Star Wars Universo Expandido deles é bem fraquinho. Ela virou e falou, ah, quer saber? Escuta o Nerdcast, porque lá tem tudo que você precisa saber. Não tem, sabe? Aquele episódio de Universo Expandido não foi tão legal, cara, assim. Não foi legal. Tem muito mais coisa do que aquilo. O cara do Omelete TV, ele vira, cara, no meio do Omelete TV falando sobre Batman, ele vira aquele japonesinho que eu esqueci o nome, quer dizer, eles são jornalistas, teoricamente, eles têm o espaço deles que é enorme ali, eles não precisam ficar referenciando ninguém. Ele vira e fala como se fosse a opinião dele. Ah, eu queria mesmo que nesse filme mostrasse mais o Batman, que, o lado mais detetive do Batman, e por mim tinha que ser o Charada e tinha que ser o Ben de Lost. Isso é a opinião do Azaghal. O Azaghal deu essa opinião, quer dizer, ele deu essa opinião como se fosse dele, mas ele tá repetindo, tá papagaiando a opinião da Azaghal. Ou seja, isso acontece de fato. Então, quando eu critiquei a abordagem fraca que eles dão a esses assuntos envolvendo cultura pop japonesa, é o seguinte, é que eles influenciam o papo da cultura pop de uma forma geral, nos fóruns e nos comentários dos blogs, etc., e até no conteúdo dos sites sobre o assunto. Então, se eles se insistem em abordar essa questão de forma tão superficial, esse nível da discussão nunca vai crescer. E não é que eu tô levando ele a sério demais. Foi como o Darko falou, a gente infelizmente leva a sério. A gente tem que ficar comentando as pessoas que levam eles a sério. E só pra encerrar isso, eu não acho que eles sejam um podcast de humor. Também não acho. Inclusive, ultimamente eles têm usado muito essa coisa de que fica o que é engraçado e tal. Mas a proposta inicial e a proposta até bem pouco tempo atrás não era exatamente um podcast de humor. Era um podcast de conteúdo que é engraçado. Eles não são podcast de humor, eles não têm um roteiro de humor pra poder falar de humor. Não é humor de improviso também, porque eles não têm estrutura de humor. Eles não são humoristas, eles não estão planejando nada, eles não estão fazendo críticas sociais, enfim. Não é humor. É apenas um papo descontraído sobre assuntos que, obviamente, como a gente aqui, tem muita gente que diz que ri com o JCast, tem muita gente que, inevitavelmente, a gente tá. São discussões sobre assuntos que são leves, sobre pessoas que gostam daquele assunto, obviamente vai rolar graça. A diferença é que eles dão prioridade pro humor ao conteúdo na edição deles. Que eu não chamo de humor, na verdade, eles dão risada e... ao que é engraçado, né? Eles dão prioridade ao que é engraçado. E de qualquer forma, eu gosto do conteúdo do meu humor. Sou chato, sim, fazer o quê? Sim, tanto que eu não vejo muito humor brasileiro. O humor brasileiro, ultimamente, eu tenho visto muito stand-up no YouTube. É o de mais inteligente que eu acho. Mas mesmo assim, ainda é aquela coisa meio haha, né? Eu não acho tanta graça. De vez em quando, eu falo assim, é o mais inteligente que eu acho. Uh-huh. Infelizmente, realmente, em humor, pra quem quer humor com conteúdo, realmente é o humor inglês ou humor americano em alguns seriados, alguns pontos também. Lá tem muita porcaria também. E é isso. E humor pastelão, se eu quiser, é japonês ou então mexicano. Com certeza. Né? Porque nem humor pastelão brasileiro sabe fazer direito. Então vamos continuar. Ele parou aqui dizendo, né, que alguns ouvintes não entendem isso, que é um podcast de humor. Foi o caso dos podcasts dele sobre o Senhor dos Anéis. Conheço bastante do assunto, modéstia à parte. E de fato não ouvi quase nada de novo nos programas, mas os achei muito engraçados e dinâmicos. Isso talvez tenha ocorrido porque eles gostavam bastante do assunto, sabiam razoavelmente muito sobre ele, mas tiveram espírito para, ainda assim, tirar sarro do mesmo. Quase o oposto do podcast dele sobre animes. Percebia-se claramente que eles não gostavam nem dominavam o tema. Isso só contribuiu não só para a falta de conteúdo do programa, mas, a meu ver, para a falta de humor também. Algo completamente fora da proposta deles mesmo, portanto. Deles mesmos, portanto. Acredito que mesmo um programa de humor deve ter sua parcela de conteúdo. E concordo comigo. Pra saber fazer piadas sobre diversos assuntos, é preciso conhecê-los. E quanto melhor conhecê-los, provavelmente melhores serão as piadas. Pelo menos essa é a minha opinião. Resolvi escrever bastante sobre isso, porque basicamente foi o último Nerdcast que me levou ao JCast. Já digo que não achei ruim. Achei até bem divertido. Dei-me conta, porém, de que me faltava escutar um podcast que se dedicasse mais e me trouxesse informações relevantes sobre a cultura japonesa. Já que o Nerdcast, pela experiência que tive, provavelmente nunca mais iria fazer um podcast sobre animes e mangás. Espero que não faça mesmo. Só pra terminar, desculpa o e-mail gigante. Todo mundo manda e-mail gigante pra gente, então a gente já tá acostumado e a gente gosta. Encontrei o JCast e ainda bem que o fiz. Vou passar a acompanhar o cast de vocês e baixar os antigos. É isso aí, desejo muita sorte, espero que continue com um bom nível nos programas. Abraço, Felipe Salles. Estamos aos prantos. Valeu, obrigado. Mais um pro clube. E tomara que ele não baixe todos os antigos. Tem um limite, sabe? Quando você vê que começou... Inclusive, não começa pelo primeiro, não, cara. Vai em ordem decrescente, sabe? 122, 121, e quando você começar a não gostar, para. Porque o negócio dói. Chega um ponto que você não vai conseguir. Adriano Firefox Beidaki. De onde que vem esse sobrenome, cara? Beidaki. É uma grafia bem diferente, né? Ele tem 39 anos. Que legal. Eu acho que o nosso ouvinte é um dos nossos ouvintes mais velhos, né? Faz 39 anos, amanhã eu vou ter 39 anos. Curtindo cultura japonesa por osmose, designer gráfico, Porto Alegre, de Porto Alegre. não estou ganhando nada com isso, nem sou associado a nenhum podcast. Ele começa com o clima de político, né? É. Não estou ganhando nada com isso, nem sou associado a nenhum podcast estado abaixo, mas gostaria de deixar minha opinião pra vocês. Acabei de ouvir a primeira parte do 122, estou fãzaço do Jovem Nerd, sou fãzaço de animes e cultura japa também, mas mesmo sendo fã, entendo uma crítica inteligente quando ela faz sentido e realmente faz muito sentido o que vocês falaram. As respostas prontas, as opiniões prontas, mais nos agridem e nos aprisionam do que nos libertam. Só um adendo aqui. A gente não vai ler nenhum e-mail, nenhum comentário que tenha sido totalmente contra a gente, porque não teve. Não teve, então, né? Então a gente não tá selecionando o que falou bem da gente, não. Tô falando sério. É que bom que a galera entendeu e até quem discordou, discordou foi no alto nível. Foi todo mundo, né, muito ponderado, né? Eles concordaram em pontos e discordaram em pontos, como se deve ser, né? É, por isso que a gente começou o programa hoje, assim, elogiando os ouvintes mesmo por causa disso. A gente não tá filtrando, não. Realmente ninguém... Se tivesse alguém falando assim, hate mail pra valer, eu adoraria ler aqui. A gente nunca recebeu um hate mail, mas meio pra gente. É, eu até gostaria de receber algum. A gente promete que a gente vai ler gritando. Uma coisa, a gente não é o Briggs, a gente não vai falar mal de você, nem citar a Bíblia aqui. Uma coisa legal que a cultura japonesa nos mostra é a sua falta de receios. Talvez a única exceção seja a tal recente lei de censura no Japão. Quando que uma revista em quadrinhos aqui no Brasil falaria de assuntos polêmicos como os japoneses fazem nos mangás? Se às vezes um filme ou um seriado mais ousado já bota a grande mídia de cabelos em pé. E é interessante ele falar isso, porque realmente é o grande ponto do podcast aqui. É sempre a gente falar algumas coisas, não é nem pra chocar, não. É falar algumas coisas só pra gente falar, olha, dá pra falar disso, entendeu? Tranquilo, ninguém vai morrer, uhum, entendeu? Dá pra falar que você... Por exemplo, o Darko, por exemplo... Lá vai. Ele adora Loli morrendo asfixiada. Ah, é? É a nova cara dele, não é? Não tem que morrer, pô. Afogamento também, ó, beleza. Awkward. Curiosamente, tinha ouvido alguns outros podcasts sobre Tokusatsu pouco antes do Nerdcast 245 sobre o assunto. O Samplecast, sample.com.br, faz um ótimo trabalho nisso. Recomendo o J-Wave também. Ouvi o Matando Robôs Gigantes falando disso, mas não adianta, ainda acho eles forçados demais. É quase um pânico, onde a edição humoristicamente apelativa tem que fazer você achar tudo que eles falam engraçaralho. O Afonso Solano parece muito melhor em suas participações no RapaduraCast do que no seu próprio podcast. Uma vez até cogitei fazer um podcast sobre o universo dos Ultraman, de tanto assunto que tinha sobre eles, mas falta tempo. Então, realmente, quando vemos um assunto que gostamos ser tratado assim, de forma que até poderia se chamar de a toque de caixa, não ficamos felizes. Já tive a oportunidade de ver o Azaghal e o Alexandre ao vivo, e eles são bem legais, mas realmente um tema que eles não dominam fica complicado. E como eles mesmos falam, nerd é alguém que quer saber mais sobre um assunto e dizer que um otaku na concepção brasileira ou japonesa, ou um pouco dos dois, não é nerd, parece até estranho, eu sempre achei os dois sinônimos. Então pode-se dizer que eles deveriam também seguir a própria regra. Eu acho que muita gente cairia de costas ouvindo alguns episódios do JCast, mas depois que se conhece melhor vocês, fica mais fácil e interessante. Não é intencional, cara. As pessoas acham a gente estranho, mas realmente não é intencional. A gente é assim mesmo, de verdade. Eu tô falando sério, não força. Eu realmente nem acho que a gente é tão mesmerizing acontece assim. Acontece na internet, acontece na vida real, acontece tudo que te canta. É, cara, que droga. Que puxa. O trabalho de vocês está fantástico e é bem legal ouvir um podcast que tem conversa, tem seriedade, tem diversão e tem cultura japonesa. Mesmo que eu não veja todos os animes e nem leia mangás, curto muito a parte musical. E vocês fizeram um podcast fantástico sobre isso. Que bom que ele gosta da parte musical, que é o tema desse episódio. Pois é. A título de informação, sei que muitos podcasts pedem isso. Eu ouço o JCast na maioria das vezes no celular MP3 Player. E gostei de terem unificado os podcasts do JCast. Eu também. Bom, era isso. Parabéns pelo cast. Pelas opiniões imbuídas e com uma grande envergadura moral. Nossa, quase. A gente tem menor moral, né? Quase sexual esse negócio dele, né? Envergadura? É. Imbuída, envergadura, são coisas tão internas e com movimento. Meu conhecimento de sexo se resume a sempre ver, então. Bem, pra fechar, um comentário por puro nepotismo, porque... Porque a Tanca é fofa, ela pode tudo, então a gente vai falar do comentário dela aqui, acabou. É isso aí, foi bonitinho o comentário, a gente gostou, então eu vou ler. Também, novamente, sobre Nerdcast, cara. Não mandem mais nada, sabe? Esqueçam isso, a gente não vai ler, tá? Manda isso pro Rapadura, que agora a gente vai falar mal deles, né, não? É, cada semana vai ser um agora. A gente vai fazer um... O mais de 8 mil versão podcast. A gente vai fazer um random, assim, na podosfera e achar algum pra gente falar mal. Mesmo se a gente gostar. Não, porque teve alguém que comentou, falou nos comentários que sobre o Rapadura Cast de Miyazaki foi muito bom e tal. E não, realmente, deve ter sido sentido bom, porque eles são cinéfilos, vai falar de Miyazaki, e chamaram, e foi o Juba que participou, não foi? Sim. Então deve ter sido legal. Tem um outro podcast envolvendo anime que saiu recentemente, eu ainda não ouvi, que foi o MasmorraCast sobre Satoshi Kon. E eu gosto muito do pessoal do MasmorraCast, então deve ter ficado legal. Eu vou ouvir assim que der. Mas já recomendo, assim, escutem lá que deve estar legal. A única coisa realmente que mata o RapaduraCast pra mim é o Maurício Saldanha. Sem querer polemizar de novo, por favor, não quero ver comentários sobre isso. Mas já que tocaram no assunto, enfiem este homem num barril e soltem no Niagara Falls. Ele acaba, eu ouvia, eu juro por Deus, eu dei uma parada no Rapadura Cast por culpa dele, né? O Rapadura Cast era muito legal até ele entrar. Esse cara é louco, as opiniões dele não fazem sentido. Ele é louco. Fique no cabine celular, pelo menos eu posso escolher não assistir e posso continuar ouvindo o Rapadura Cast em paz. As pessoas gostam dele pra caramba, né? Uhum. Porque, enfim, continuam ouvindo. Eu acho legal ele existir, mas fique lá no cabine celular. Sabe? Sim, no canto dele, não se meta. Ele é tipo um tumor ali no Rapadura Cast. Eu acho legal, o cara distraindo consegue. Eu acho legal a falta de vergonha que ele tem, né, cara? O cara chora no YouTube, todo mundo tá vendo, ele não tem medo, e chora de novo, e de novo, e de novo. Beleza, mas aí ele pode se criar... exalta. Mas é que tá, isso aí ele pode criar uma persona maneira dele, que vai ter o canto dele no YouTube mas pra fica fazer lá, isso. Né? Eu concordo. E vai ser um formato legal que ele criou, o negócio de comentar o filme depois que saiu da sessão, eu acho maneiro isso, entendeu? Mas pelo menos assim, os argumentos dele continuam sendo péssimos, pelo menos eu posso escolher não ver o cabine celular, uhum, e esperar que alguém parodie, que alguém imite ele e faça decentemente a ideia, que a ideia é boa, mas a execução é porca. Agora, ele no Rapadura Cast é uma pena, porque eu queria ouvir o Rapadura Cast e não posso, porque ele está lá, ele é um câncer. Ele ainda tá lá? Você não tá falando besteira, não? Aí que tá, faz tanto tempo que eu não chego nem perto por culpa dele, que ele pode ter saído, tomara. Se eles saíram, por favor, me avisem, que eu volto a escutar o Rapadura, e é só isso. Leu o comentário da Eu já tô vendo semana que vem, cara. Um monte de gente defendendo o Rapadura. Ninguém vai defender aquele maluco, não, ninguém. Não comentem disso, tá? Tem o resto do programa aí. Olá, meninos. Da Tanco agora. Olá, meninos. Ataque do Blime, pra quem não lembra, quem tem amnésia. Olá, meninos. Eu gostei muito desse cast polêmico, entre muitas aspas. Vocês sabem que eu sou doida, louca, viciada em podcasts e ouço cerca de 50 programas regularmente. Embora o ano... A Tanco, a gente... Vamos fazer um serviço de dating aqui? Aí te apresentar pro Portilho, pro Rafael, porque ele também escuta todos os podcasts que do dating, mundo. Que cara. Tanco tá noiva. Hã? Até que é noiva, pô. Mas o Rafael Portilho vai ser melhor pra ela. O noivo dela tem, sei lá, 3 metros de altura. Viu uma foto esses dias. Ops! Não, porque os dois podiam ficar juntos o dia inteiro ouvindo podcasts e tal. Ele também ouve muito podcast. Embora eu ame o Nerdcast até hoje e seja grata por ter me apresentado este mundo maravilhoso que é a podosfera, muitas vezes me entristece que eles ajudem a perpetuar clichês, como o do machismo em podcasts, a falta de respeito para com os gays e o desprezo pelos fãs de cultura japonesa. Nessas andanças por podcasts da vida, eu já ouvi um programa onde ditos nerds mandavam literalmente, repetidamente, os otakus irem tomar no cu. Clamei sobre isso no Twitter e o dono do cast sugeriu que eu fosse defender os otakus. Ora, eu sou mulher de bater palma pra maluco dançar? Eu entendo que tem otakus otakus que fazem por merecer, mas como qualquer imbecil pode notar, a gente assim qualquer segmento da sociedade. Oh, um otaku de tsundere. O pior é que não sinto raiva, já falei isso. Já falei isso, me sinto triste. Os podcasts me fazem... Que um foi esse? Eu acho fofo. Moe. Os podcasts me fazem... Eu concordo com ela. Eu também, pô, mas eu acho fofo. Eu não acho fofo você... Você é sim, não é sim, fofo. Sim. Ela é. Não preciso explicitar isso, eu sei. Os podcasts me fazem companhia, pois não tenho colegas de trabalho. Quando solta essas batatadas, é muito deprimente. Ah, tem colegas porque ela é muito antipática? Não, ela... Eu sei, eu tô brincando. Pelo que eu me lembro, ela é freelancer. Ela trabalha em casa. No caso específico do programa de Tokusatsu, concordo que há podcasts mais interessantes e mais informativos. No entanto, ele seguiu a linha Nostalgia Nerdcast. E o tema foi tratado da forma que tantos outros são. Foi ruim, claro. Acho que um fã não ficaria realmente feliz. Mas não dá pra comparar com a vergonha e covardia que é o episódio sobre animes, onde a intenção ao chamar uma menina de 12 anos, não importando quem ela seja, era a pior possível. Era de reduzir a cultura dos animes a uma modinha para pré-adolescentes. Juro que nunca consegui ouvir aquilo direito, dava agonia. Só consegui pensar, chama alguém do seu tamanho. É verdade. Eu concordo com ela, eu lembro que na época eu ouvi tudo, mas foi sofrido. Eu acho que por mais que esse episódio... Eu acho que eu só ouvi porque eu tava numa viagem pra São Paulo e tinha 12 horas pela frente e eu tinha que fazer alguma coisa. Não, eu acho assim, o episódio de Tokusatsu pode dividir opiniões, mas o de anime eu acho que é uma constante. Todo mundo sabe que é uma merda, né? Uhum. E na época a repercussão, eu lembro que nos programas seguintes a repercussão foi bem negativa, né? Uhum. Por isso sempre agradeço ao JCast por seu respeito pelos fãs de Shoujo, Josei, Yaoi, / Biel, mulheres e homens. Lógico que o respeito deveria ser regra para quem quer ser respeitado. mas infelizmente não vemos muito isso acontecer por aqui. Respeito que se regra pra todo mundo, quem quer ser respeitado ou não. Hã? Respeito é regra pra todo mundo, quem quer ser respeitado ou não, é regra. Esses papos de respeito não é muito comigo, não. Eu não tenho respeito nem por mim mesmo. Eu não entendo muito de que é respeito. É que nós somos naturalmente meninos bonzinhos, a gente respeita as pessoas. É um, como se diz? É um sentimento natural, a gente precisa pensar. Isso aí. Tão Xuxa isso. Fez a cara de Xuxa que tinha que ser filmado. O povo de eventos cada vez mais tem agido como um bando de marqueteiros. Os eventos em breve vão se tornar um novo canal Animax. Anime que é bom nada. Nesse caso, a culpa não é do Jovem Nerd. Eles vão onde são chamados, S com cifrão. Faz parte do negócio. Assim que eu conseguir regularizar a situação do meu podcast e dar uma renovada no site, vou partir para o meu projeto de levar aí os eventos. Faça isso. Eu tenho esse meu planinho de um dia ter pelo menos um painel do GCast em algum evento, sabe? Uma sala, alguma coisa. Eu não sei se eu gostaria, porque falar em público... Eu gosto da ideia de ter uma sala do GCast, um lugar onde a gente vai estar lá o dia todo, o pessoal vai sentar, vai conversar, a gente vai fazer o que a gente faz o dia todo mesmo, só que lá, e a gente mostra alguma coisa. É porque você nunca foi no evento de anime, você vai ver que... Eu fui no evento de anime. Ah, você foi? Você foi naquele meia boca no Rio, não foi? Todos os eventos de anime são meia boca, porra. Tá, o que eu quero dizer é o seguinte, você vai lá e você vê que você não tem nada pra fazer lá. Quando eu fui, eu estava namorando, então isso explica o que eu fiz o evento inteiro. Eu lembro que foi legal porque teve... Eu vi o primeiro episódio de Haruhi Ever lá. O episódio o Mikuru Asahina no Boken? Isso. Esse é episódio, o videozinho? É, eu vi lá e a sala de exibição era muito boa. Qual era a reação das pessoas que estavam assistindo? Você não me contou que tinha visto. Cara, eu não reparei. Tinha pouca gente na sala e o povo tava por dentro. Eu acho que o povo já tinha assistido. Ah, tá. Era uma galera mais in. Eu quero out ali. Uh-huh. Eu nunca tinha visto o Haruhi. Então, eu queria muito ter uma sala, um painel do GCast, algum evento, só pela experiência também, só pela diversão. Eu não sei porque eu não gosto de conhecer gente, então. Eu não tenho esse problema tão grande assim. Eu trato gente como se fosse gado, então. Conseguiu ser pior que eu, né, cara? Em tempo, se eu organizasse evento de anime, me desculpe, Jovem Nerd, mas eles estariam bem no fim da minha lista. Talvez por isso esteja claro o motivo pelo qual meu bolso está sempre vazio. Igualmente. Igualmente. É o nosso problema, infelizmente. Vamos juntar as nossas pobrezas e nos lamentar. E isso, né? Mandem mais e-mails, mais comentários. Pessoal que tá ouvindo na Combo, a gente tem postado as 3 vezes na semana aí umas notícias. É, a gente vai começar a tentar postar notícias com mais... frequência, a gente não tem mais o GCast News, então a gente vai tentar colocar mais notícias, então frequenta o blog e tal, a gente vai ver se a parte do blog em si a gente atualiza também, com essa frequência e tal. A prioridade sempre... A parte do blog a gente faz cada um de nós faz um post por mês, né? Então tem 3 posts por mês. É, não, porque... Contando com o Johan. É porque é inevitável, o podcast em si já toma bastante tempo, né? Então é difícil a gente ficar dando tanta atenção pra algo que infelizmente a gente não vive daquilo. Mas a gente vai tentar, assim, colocar, assim, pra ver se a gente complementa, assim, né? O que a gente não vai falar tanto no podcast, a gente complementa nas news e no blog. Então frequentem o site, o gcast.com.br. Isso, o link tá sempre no post, tem sempre colocado pro pessoal da Combo. E se você tá aí, escuta o gcast desde sempre, nunca mandou e-mail, agora é a hora. Por que esperar mais? Mande-nos. Comente. Deixe-nos saber que você existe. Faça parte da família gcast. E se você faz parte desse grupo que tem coisas gravadas que ainda não nos mandou, junte-se aos felizados que já nos presentearam, nos presenteie também. A gente ainda tá aceitando presente. Ah, tá, ele tá falando de presente. Como a gente faz tempo que a gente não pediu, o pessoal para de mandar, né? É, a gente... Olha, por falar disso, a gente tem marcado, assim, reviews de coisas. A gente vai fazer, assim... A gente vai fazer pelo menos um review de cada pessoa que nos mandou um presente, porque o pessoal mandou, né, na maior boa vontade. A gente assistiu e não comentou nada do que a gente tem assistido. A gente não fez nenhum feedback ainda, né, dos presentes, então... A gente vai fazer, então, você que tem animes, continue mandando suas listas de animes, doramas, movies. Isso, então, Natália, o Beck Nana, o Tang, o Johan. No Johan acho que a gente já fez algum, né? É, o Johan a gente vai fazer. A gente vai fazer pelo menos um review do que vocês mandaram e o resto que vocês mandaram também vai rolar. Um dia, vai rolar. Estamos assistindo, tá super legal. Tipo, agradecer muito. Porque o que a gente fala um dia que é basicamente o que a gente assiste, né? Tudo que a gente assiste a gente comenta aqui praticamente. É, a gente não tem mistério mais, né? Nem... I got you.